Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos, queridos amigos da doutrina espírita e do programa Vivência Espírita. Hoje, 17 de janeiro de 2021, nós completamos 16 anos de programa Vivência Espírita e vamos entrar no 17º ano, sempre levando mensagem de carinho, de amor, de paz e tranquilidade. E hoje, então, nós teremos festas aqui no estúdio, porque a dona Dina, nossa querida amiga, mandou para a gente aqui um empadinha, viu, Jorge? E também eu ganhei da dona Cida, que eu não sei quem que é, um bolo também que ela me levou lá em casa, dizendo que é ouvinte do programa Vivência Espírita. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa, bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos nessa comemoração dos 17 anos, que é amanhã que completa, né? É dia 18? Não, nós terminamos 16 anos, estamos entrando no 17, amanhã. Sim, 17 amanhã. Anos. É, então nós vamos agradecendo os nossos patrocinadores, WS Festas e Embalagem, apoiadores, né? Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadores e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, livros espíritas, espiritualistas, CDs e de autoajuda, vocês encontram na Livraria Casa do Caminho. Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Não podemos esquecer também do Centro Espírita AME, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer do grande apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. É, hoje o nosso programa é conosco mesmo, mas tem muitos convidados também. Surpresas aí para a gente falar desse tempo que nós estamos aqui, entrando nesses 17 anos, né? E tem gente aí para falar algumas coisas com a gente, né, Rui? Durante o programa, relembrar aqui muitas coisas, com certeza vai ser interessante para muitos de vocês. Algumas coisas que nós vamos falar aqui, de assuntos, casos interessantes que aconteceram durante todo esse período. Então, se vocês quiserem participar, ligue para nós, 3921-3009, o Beto está ali nos telefones, ou participe das nossas mídias sociais. Lembrando que hoje nós teremos um sorteio de uma camiseta, como essa aqui, dos 17 anos, da caneca, né? Tava aqui, mas o Rodrigo tirou, jogou aqui embaixo. Sempre tem um problema, né? A caneca tá aqui, estagiário, a máscara, né? A máscara, sorteio, a caneca, porque a caneca não é igual a essa outra que tá na mesa. A caneca é essa daqui, dos 17 anos também. E um chaveirinho do Vivência Espírita. Vocês terão direito aí, quem ligar e dizer que quer participar do sorteio, tá bom? É só ligar e falar, quero participar do sorteio. Ligar ou então entrar na mídia aí, no WhatsApp, no Facebook, onde for aí que vocês entram, dizendo que quer participar do sorteio, a gente coloca aí para vocês o nome de vocês, que senão é muita gente que participa do programa, não dá para a gente colocar o nome de todo mundo, só para quem está querendo mesmo participar do sorteio, combinado? Então, nós vamos agradecendo a todos, um bom dia, e quem está conosco aqui na mesa é o Mário Vinhas também, que faz parte do primeiro programa do Vivência Espírita. Bom dia, Mário. Bom dia. Tudo bem? Uhum. Então, hoje é festa, né? Uhum. Comemoração, reconhecimento e, evidentemente, né, gratidão. Gratidão por tanto tempo estarmos no ar, por tanto tempo poder divulgar a doutrina espírita. E, é claro, precisamos, mais do que tudo, render graças a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bom Mestre Senhor, e a toda a espiritualidade que nunca nos faltou o apoio. Quem está conosco também é o Fernando Petit, está lá. Nós, de propósito, pedimos para o Fernando ficar lá hoje, né? Não vim aqui porque é arriscado ele desligar tudo, porque o Fernando aperta uns botões diferentes e ele tira o programa do ar, essas coisas. Falei, ó, completando o aniversário do programa, traz o Fernando para o estúdio. Chega aqui, ele derruba o programa, igual ele derrubou lá na Band, no começo de tudo. Então, deixa ele lá na casa dele. Bom dia, Fernando. Faz parte também do primeiro programa. Peraí, deixa eu liberar o som aqui para eles. Peraí, Fernando. Eu falei que só ia liberar depois da prece. Não, mas aí tem que apresentar eles, né? Pegamos de surpresa. Uhum. Peraí, pronto. Fernando, pode falar. Bom dia Jorge, bom dia Rui. Hoje tem bom dia aí pra todo mundo, né? Bom dia Rui, Jorge Reis, o Rodrigo, ao Mário Vinhas, lembro dele no primeiro programa, muito bacana, o Carlinhos, aí também junto comigo aí à distância, né? O Felipe, o Ari, a Fernanda, espero que seja um domingo especial aí pra todo mundo. Isso, nós, quem está conosco também, a surpresa, que teve com a gente muito tempo, lá do jovem do programa, que era antes, que estava aqui, que é o Filipe, né? E o Filipe está aqui hoje também, online aí com a gente, né? Remoto, né? Está na casa dele também. Tudo bem, Filipe? Bom dia, Jorge Reis, bom dia, Rui Barbosa, Rodrigo, Mário Vinha, isso aqui é, né? Quase um estádio de futebol para dar bom dia. Eu estou muito feliz de conseguir participar um pouquinho aqui com vocês, mesmo à distância. Estou em São Paulo agora, moro por aqui, né? E é claro que eu preparei nessa data importante um pensamento do dia, que eu vou dizer aqui para vocês. Pensamento do dia de hoje, eu preparei mais de um, tá? Então, se vocês quiserem, ao longo do dia aí, a gente vai falando. Senão, se vocês continuarem achando sem graça, como sempre acharam, eu paro aqui mesmo. O pensamento do dia de hoje é o seguinte: espírita que é espírita, escreve na lápide, já volto. Pensamento de hoje. Tá vendo, Jorge? Ah, Felipe, você precisou sair do programa e ir embora, passar não sei quantos anos fora para poder fazer uma coisa decente. Porque essa daí é legal. Essa aí foi boa. Essa aí foi muito legal. Você vê? Era isso que estava faltando para ele. Sair fora, né? Porque quando ele estava aqui... Com certeza as outras que estão por aí deve ser só... Nenhuma deve prestar. Não, você lembra que o pai dele, uma vez... A mãe dele mandou um recado pra gente que a gente tá praticando bullying com o Filipe, né? Porque a gente só dava bronca nele por causa das mensagens que ele trazia. Tá aí, então, a mensagem que ele mandou pra gente. Não, aí, hoje foi muito errado. E tem mais? E o Carmona... Tem mais. Depois você vai passando para a gente as mensagens. Durante o programa. Só para lembrar para todos os nossos internautas aqui que estão conosco, todos os nossos ouvintes também, que o Filipe, toda vez que começava, ele falava um pensamento do dia. Né? É. Então era... Repete a de hoje. Uhum. O de hoje? É. A de hoje foi a seguinte: espírita que é espírita, escreve na lápide, já volto. Uhum. Legal. Muito inteligente, né? Exatamente. Quem está conosco também, só para a gente apresentar logo, antes de ir para a prece também, é o nosso irmão Ari Rangel, que está com a gente. O Ari Rangel é talvez um dos primeiros ouvintes também do programa Vivência Espírita, que se declarou vivenciano logo de cara e depois cunhou o nome vivenciano, né? Não, e ele trouxe uma série de surpresas no programa Vivência Espírita, com as psicografias... dele, né? E nós conhecemos o Ari através do programa Vivência Espírita. A gente não conhecia ele pessoalmente antes. Foi ele ligando para cá, mandando uma mensagem, dizendo que escutava o programa, que gostava muito, que ouvia. E nós falamos, pô, esse rapaz tá sempre aí. Aí o Rui resolveu a ligar para ele e conversar com ele. Aí, pô, ele tá o Ari aí, um dos principais galãs do programa Vivência Espírita. Galãs assim, né? Personalidades. Galã já é avô, né? Já é avô, já. Né? Oi, Ari. Tudo bem? Bom dia, meus queridos irmãos vivencianos. Eu quero dizer que é uma imensa alegria poder fazer parte dessa festividade, dessa comemoração, dessa gratidão, como lembrou o nosso querido irmão Mário Vinhas. Porque, como nós dizíamos antes de começar o programa... que vocês têm o dom de nos tirar cedo da cama aos domingos, mas de uma maneira muito prazerosa, né? Então a gente acorda esperando a mensagem que vocês trazem, que é uma verdadeira vivência mesmo, né? É Jesus nos chamando ao Evangelho. Então, como disse e lembrou sempre o mestre, onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. E o Vivência Espírita faz isso, né? Nós nos congregamos, entrelaçamos os nossos corações todas as manhãs, através desse trabalho abençoado que vocês fazem. E eu do outro lado, sempre ouvindo, né, do lado da família vivenciana, sempre ouvindo as entrevistas, os diálogos que vocês travam aí, que são muito interessantes e alegres. E com isso a gente vai bebendo dessa água redentora que é o Evangelho. Tudo porque Jesus nos une. Então, parabéns uma vez mais ao trabalho de vocês. É, agora, para não ficar muito chato só ter homem aqui, né? Porque não sei porque esse negócio é coisa. Fica parecendo o clube do Bolinha. Aí nós trouxemos uma pessoa também que a gente tem muita consideração, que é a Fernanda, mãe da Marcela, né? Que é a Fernanda, médica de psicografia também, da casa da Marcela, e nossa grande amiga. E pedimos para a Fernanda dar uma canja também aqui para nós hoje. Fernanda, que já teve algumas vezes também aqui conosco no programa e também participa sempre, né, do programa através da internet também. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Jorge. Bom dia, amigos, os ouvintes. É, estou muito feliz mesmo em participar hoje aqui com vocês, estar entre amigos. E eu tenho certeza que vai ser mais um programa muito abençoado. Obrigado. Então, Rodrigo. Depois do Rodrigo, você passa para o Carlinho fazer a prece. Passo. Então, queria deixar aqui o bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos queridos vivencianos. Né? Uma grande alegria também a gente... Essa daí também você copiou do Felipe. Foi? Foi. Ele já fazia isso antes de você. É mesmo? É. Que legal. É verdade. Você copiou do Café Brasil, Felipe? Pior que não, não tinha Café Brasil na época ainda. Não. O Café Brasil que copiou dele. O Café Brasil copiou você. É. Que legal, porque eu copiei do Café Brasil. Um podcast que eu ouvia, eu adorava o podcast Café Brasil. Foi um dos primeiros, né, podcast. A gente não criou nada. Na verdade, o seu Rui que criou, né? Porque ele tá aqui muito antes da gente. É, exatamente. É, como a gente tava comentando aqui, né? Ele tá 120 anos trabalhando pela doutrina. Ô, Rodrigo, eu queria aproveitar, eu sei que a gente tem que fazer a prece, eu lembro de todo o ritual do programa, mas falando aqui do seu Rui, uhum, eu não posso perder a oportunidade, seu Rui tem a Bíblia autografada, você sabe disso, né? Por todos os apóstolos. Incrível a experiência do seu Rui na doutrina espírita. Depois... pergunta pra ele, qual é o seu CPF? Lógico que eu sei meu CPF, é 00001. Aí depois vem falar, Rui, que é a gente que fazia bullying contra ele, tá justamente. Você sabe que eu posso processar o Felipe por causa disso, né? Hoje não se pode falar de negro, não pode falar de gay, não pode falar de idoso, viu, Felipe? Não pode falar de nordestino, que sou eu. Mas do seu Rui pode falar. Uhum. Do seu Rodolfo, que é o afrodescendente da terceira idade. Uhum. Né? E agradecer aos vivencianos, só comentar aqui também, quem está já participando conosco aqui, só inverter a tela, colocar aqui no geral para mostrar o Estúdio Chico Xavier, e agradecer os nossos ouvintes que já estão ligados aqui conosco, então que é o motivo desse trabalho, está 17 anos no ar, né? É, justamente por conta deles que estão sempre com a gente ouvindo, o Gil Rangel aqui já deixando um parabéns pelos 17 anos. Deus abençoe, a Vivência Espírita, abraços. A Rosana lá do Jeff aqui participando também, desejando parabéns aos 17 anos, vida longa e próspera. É, a Fabiola Dias, o Aécio César aqui também parabenizando. O Ricardo Carmona, o pai do Filipe, aqui participando com a gente. Andréa Meleu lá do Pool Brasil, lá do Rio de Janeiro, desejando aqui o feliz aniversário. Eduardo Solano, a Valéria Pleizante também lá do Rio, já deixando uma pergunta pra gente, depois a gente volta para as perguntas. Então, eu não vou ler todas as mensagens, tá? Vou lendo algumas aqui durante o programa, tá? Pra gente iniciar. Mas quem está participando aqui, a gente já agradece a vocês, a Irene aqui do Espírito Santo, que o Gustavo que ganhou o kit, né? Ele ficou super feliz. Gustavo tirou foto, a gente postou aqui no Instagram do Vivência. Então, se você está participando, entra aí no Instagram, participe, deixa aí suas mensagens. É, o Daniel Rosa, aqui também de Goiânia, participando aqui conosco. E a Dolly Cassal, que sempre compartilha, sempre está conosco, que é a mãe da Fernanda. A Dolly está lá em Caraguatatuba. Está em Caraguá? Tá. Que beleza. Eu estava lá também. Uhum. Saí 5 horas da manhã para vir para cá. É só para explicar para os nossos ouvintes, tem muita gente que não conhece o estado de São Paulo. Caraguatatuba é litoral, né? Isso. Litoral norte do estado de São Paulo. É uma hora e meia daqui. Então a gente agradece a participação de todos vocês. Entra aí no nosso podcast, como eu estava falando para o Filipe aqui, no, que eu copiei esse Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite do podcast Café Brasil. A gente tem um podcast, a gente vai soltar aqui ainda mais para frente, a gente vai soltar aqui o story, né, do Vivência Espírita que a gente preparou dos 17 anos. E a gente lá mostra que a gente lançou o podcast em 2013, né? Então o pessoal tá falando de podcast hoje, né, Felipe? E podcast já tem já muito, muito tempo atrás, né? Então e o Vivência Espírita também já tá nessa onda há bastante tempo. Então a gente agradece aqui a participação de todos vocês e passar aqui pro Carlinhos para fazer a prece de abertura pra gente aqui. Bom dia, Carlinhos. Bom dia. Bom dia, Felipe Carmona. Bom dia, Ari Rangel. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Fernando Petiti. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Mário Vinhas. Bom dia, Beto Nove, que está lá no telefone. Bom dia, família Vivenciana. Muito obrigado pela companhia nesses 17 anos e que possamos ter mais 17 anos de companhia de vocês. Vamos neste momento elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo, Pai, pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e por mais um dia de vida, por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, resgatar um pouco mais de nossas faltas, desse de vidas passadas. Que através de vossa misericórdia nós consigamos o perdão de nossos cobradores. Que eles vejam nossa busca pela reforma moral, nossa batalha pela evolução espiritual. E ao invés de cobradores, tenhamos companheiros de jornada, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo, dando-nos força e sustentação para evitar que incorramos em erro e nos percamos novamente nesse mundo de nosso Deus. Pedimos nesse domingo que Dr. Bezerra de Menezes, com seus médicos e seus enfermeiros, a equipe de cromoterápicos, os médicos e enfermeiros do espaço, coloquem nesta caneca com água, nesse copo, nessa garrafa, nessa jarra, o linimento e o bálsamo necessário para o alívio de nossas dores físicas e espirituais. E rogamos também que coloquem a vacina do coronavírus para que possamos sair ilesos desta pandemia que graça a humanidade inteira. Agradecidos nós pedimos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. E hoje será comemoração do 16º e entrando no 17º aniversário do nosso programa Vivência Espírita. Eu achei que a comemoração era do 17º. Então, não. Vamos falar que é 17º. É 17º, porque a gente 17. Entra no 17º, 17. Né? Porque começou em 2004, quando 2021 dá 17. Só relembrar aqui como começou o programa Vivência Espírita, eu vou passar para o Mário Vinhas. Assim que a gente fizer essa colocação, né? O que aconteceu? para os preâmbulos, né? Na doutrina espírita, a gente tem lá os precursores. Então, nos precursores lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá para os precursores. E quando nós começamos com o Grupo Castelã, que foi o primeiro para sair divulgando por aí, o que que acontecia? A gente já tinha uma amizade muito grande com o Rui, inclusive o primeiro CD do Grupo Castelã foi o Rui que nos ajudou, e nós fizemos o primeiro CD, que dá até vergonha de escutar ele hoje, por causa que a gente achava que era uma coisa fantástica, mas foi lá na Fundação Cultural que arrumou pra gente, foi o Rui com o maior prazer, e o pessoal de lá foram muito bacanas para fazer o CD. Através do vereador Aloysio Petit. Aloysio Petit. E a questão não era que a gravadora era ruim, era o grupo que era ruim pra caramba ainda, né? A gente não tinha experiência e ainda bem, que se a gente pensasse muito, a gente não fazia. Então, a gente não pode pensar muito em certas coisas. Aí, o que que aconteceu? O Rui também tinha muita amizade nas rádios, essas coisas. Aí, começou a divulgar a gente, aí pedia pro pessoal chamar o pessoal do Grupo Castelã, às vezes levava para uma entrevista da Doutrina Espírita, chamava, dizendo que tinha um grupo. E eu achei interessante aquele negócio de ir na rádio e ficar falando lá, respondia as perguntas, né? E falar, mas eu falava, esse negócio aqui é muito fácil. Eu era louco, por que a gente não faz alguma coisa da Doutrina Espírita? Aí, o que é que eu fiz? Aqui, essa vai diretamente para o Rodrigo e para o Filipe. Eu criei o site do Grupo Castelã. Eu, Jorge Reis, velho, tá vendo? Eu fiz o site, eu mesmo, não pedi pra ninguém não. Eu aprendi lá umas técnicas lá e eu fiz o site do Grupo Castelã. E dentro do site do Grupo Castelã tinha todas as informações de todas as casas espíritas de São José dos Campos e muitos calendários que eu colocava. Então não era só pro Grupo Castelã. Aí, em uma reunião da AME, que aconteceu exatamente no dia 14 de dezembro de 2003, a aliança toda estava reunida, como a gente vê sempre, muita gente reunida, todos os anciões, né? Todos os dinossauros estavam lá, assim, tal. Aí eu era o novo lá no meio. Aí eu apresentei o grupo, o site do Grupo Castelã, falando para as casas, para todo mundo que usasse o site, que colocasse as suas informações, os dias de trabalho, os horários, o que que faziam, todas essas coisas. E se tivesse alguma coisa ali que precisasse arrumar, mandasse para mim tudo. Aí, quando chegou no final, eu sou o cara que fala demais essas coisas. Eu comecei a achar, eu acho que o pessoal sentiu que eu estava chamando eles de incompetente, porque depois de 500 anos de espiritismo em São José dos Campos, não tinha um programa espírita. Sendo que qualquer religião que a gente fosse ver, tinha até canal de televisão, tinha tudo, e aqui em São José não tinha nada. Quer dizer, o que eles estavam fazendo? Se a gente não tinha nenhum programa de rádio, né? E a gente não estava querendo usar mídia, essas coisas. Aí, tudo bem, a reunião, ninguém me contestou, não. Eu... Jorge falou tudo isso com calma, com tranquilidade, com, que com é peculiar. Coração aberto. Com a minha educação de sempre, né? Porque se tem uma coisa que eu sou, que eu tenho orgulho, é da minha educação, da minha humildade, eu tenho muito orgulho disso, né? Aí, depois que acabou a reunião, o Rui veio para mim e falou, que tal a gente fazer um programa de rádio? Aí a ficha caiu, falei, eu devia ter ficado quieto, né? Mas... Aí eu falei, vamos, já que eu falei, vamos lá. Então foi na segunda-feira, então isso aconteceu no dia 14 de dezembro, que foi num domingo, né? Quando foi na segunda-feira, no dia 15, nós estávamos sentados lá na frente do diretor da Rádio Bandeirantes para poder perguntar quanto é que ele queria cobrar da gente para a gente fazer um programa. Fomos na Piratininga, fomos tudo, moral da história. Acho que passou uns 10 dias ou 15, a gente já estava preparado para começar o programa, né? Não, e já tinha assinado o contrato, né? Com o nome da Fraternidade Paulo de Tarso. Isso. Eles queriam uma entidade, né? Queriam um CNPJ, né? Para fazer firmar o contrato. Aí, depois que nós fechamos o contrato, que naquela época, 16 anos atrás, mais de 16 anos atrás, custava R$ 2.800, há 16 anos atrás, a mensalidade para pagar para a rádio era R$ 2.800 adiantado. Aí, depois nós fechamos o contrato, olhamos para a cara do Rui, eu e ele, falou, e agora, como é que nós vamos fazer para arrumar esse dinheiro? Olha só, mas se não fosse a espiritualidade para poder dar um empurrão na gente, a gente não fazia. Porque onde é que a gente ia arrumar R$ 2.800, nós dois, para ficar pagando mensalidade? Tinha que sair correndo atrás. Aí que saímos correndo atrás dos amigos patrocinadores, aí apareceu primeiro o Walter, né, da WS, que na hora que nós apresentamos a proposta para ele, ele falou, se não aparecer patrocinador, eu patrocino sozinho. Eu falei, meu Deus do céu, tá vendo? Caiu uma alma do céu aí já de casa. E ele começou a andar com a gente, atrás dos outros patrocinadores, né? Atrás dos outros, porque nessa época, aí o Fernando, nem o poder, assim, digamos assim, nem ajuda política muita gente não tinha, porque já não tinha mais o Aloysio, o Fernando não estava ainda na prefeitura para indicar, assim, tipo assim, ir atrás de gente que pudesse nos ajudar, alguma coisa, conversar nas rádios. O Fernando veio para participar do programa. E confiasse no nosso trabalho, porque confiasse na gente. Isso foi em 2004. No comecinho de 2004, né? Vamos lá. Né? Olha os dois lá. Que nossa, tá lá, o Rui já não tinha cabelo naquela época. O maior erro que eu fiz nesse programa foi trazer o Filipe hoje aqui, viu? E foi ele que me convidou, ele não pode nem falar que não foi ele. Então, quando foi no dia 18, nós estreamos. Aí, por isso que eu falei que eu queria passar para o Mário Vinhas, que era para falar. O Mário Vinhas é percussor mesmo aqui na cidade de São José dos Campos. O Mário Vinhas é do primeiro curso de aprendiz do Evangelho aqui em São José, né? E falar para o Mário por que foi essa demora, assim? Não, não tinha ideia antes, Mário, de fazer alguma coisa de mídia, assim, de... Naquela época era só rádio mesmo, quer dizer... Não tinha ideia antes de se fazer um programa? Por que o pessoal não se conversava nisso? Como é que é? Então, vejam lá. Nós fizemos Escola de Aprendizes do Evangelho em 74, 76, né? Naquela época, o programa estava sendo lançado, o programa de Escola de Aprendizes do Evangelho. Então, existia um entusiasmo muito grande por parte, inclusive, dos nossos dirigentes, que eram os dirigentes da Aliança Espírita Evangélica. Jacques Conchon, Valentim Lorenzetti, Milton Gabay, Allan Kardec Gonzalez, enfim, toda essa turma. Então, estava envolvido nesse programa de Escola de Aprendizes do Evangelho. Né? Embora a escola já existisse desde 1950, mas foi a partir de 73, com a fundação da Aliança, que nós realmente tivemos um impulso muito grande, né? Isso aí sempre existiu. Eu me lembro que nesse período, por volta de 74, 76, um pouquinho para frente, nós fizemos até o esboço de um programa, certo? Nós fizemos aí um piloto, né, como se diz. Fomos, inclusive, participar desse programa, nós tivemos um encontro com o próprio Edgar Armon, gravamos uma série de perguntas que fizemos, respostas que ele deu, mas acontece que não foi para frente a ideia, justamente por falta de, eu vou dizer o quê, determinação. Talvez essa parte financeira tenha influenciado bastante, né? Mas hoje eu digo que parto de um princípio, de um ditado que já existe, quando diz assim: onde existe uma vontade, abrem-se muitos caminhos. Então, gente, mas não é a questão de ter a vontade. O que é vontade? Vontade é a mola que impulsiona as realizações. Se não houver vontade, não acontece nada, né? Mas só ela realmente não resolve, porque precisa que haja decisão de quando começar a se fazer alguma coisa, é preciso que haja coragem para realmente assumir os riscos. Então, isso tudo foi o que aconteceu com o grupo do Vivência Espírita. Se naquela época nós não tivemos respaldo para começar isso, no momento certo, é claro, o plano espiritual achou: bom, esse grupo tem peito para levar a coisa para frente, então vamos investir neles. E foi o que aconteceu. Então, quando nós fizemos, inclusive da própria Escola de Aprendizes do Evangelho, tem uma aula que fala de 9 virtudes, onde se diz vontade, decisão, coragem, perseverança, disciplina. Então, tudo isso foi o que aconteceu aqui. Então, essa história que o Jorge contou, essa reunião, inclusive, nós estávamos presentes, né? Então, desde a decisão até a coragem de assumir, não foi muito tempo, mas foi o momento certo, como falei e repito. O plano espiritual viu no grupo potencial para que a coisa acontecesse. E está aí a resposta, né? Está aí o resultado. Só quero fazer uma correção aqui, porque senão o pessoal pode... O Rui já está pensando aqui que eu estou inventando, né? Que é o orçamento lá, quando nós fizemos, era R$ 1.800, não R$ 2.800, né? Era R$ 1.800. R$ 2.800 era na primeira rádio que nós fomos, que era Piratininga. É. Então, quando nós conseguimos fechar na Bandeirantes, que era o top naquela época aqui em São José, É, quando ele falou esse preço, que nós vimos que era bem menor do que o outro, falou, poxa vida, vamos fechar aqui, aí não esperamos mais, né? E aí o Fernando veio junto com a gente também. O que, que você lembra daquele começo ali, Fernando? Fora a rádio que você tirou do ar, né? Que você tirou do ar quando você chegou lá. Mas o Fernando, só um minutinho. Você hoje saiu mal de não ter vindo aqui, porque aqui tem as empadinhas da Dona Dina, que eu tenho certeza que o Renato e a Isabel iriam adorar se você levar para casa, né? E também, Jorge, o quinto mandato de vereador aqui em São José dos Campos, né? Legal, graças Oi, a Deus. Rui, deixar um bom dia pro Rui e pro Jorge, cumprimentando a todos, né? Mas o começo foi bem bacana, o Rui falou da empadinha aí, eu ouvi que você falou, acho que vou pegar o carro e correr ali. A empadinha de Dona Dina é sensacional, né? Mas o comecinho, o Jorge já falou aí, algo que eu levo pra vida, o Jorge e o Rui tiveram essa ideia, em menos de um mês, né, colocaram o programa, já estavam no ar. Muito bacana ter participado desse início. Logo no início, eu reparei que a gente tinha uma audiência muito grande, né? O programa Evidência Espírita tinha uma audiência muito grande. E eu lembro um dia que a gente estava no programa e apareceu um rapaz que estava trazendo uma peça sobre Chico Xavier, um produtor, né, cultural. Ele trouxe uma peça de Chico Xavier. Já tinha feito a primeira sessão no sábado anterior ao nosso programa, né, uma sessão que ficou vazia, e ele foi ali divulgar a peça. E depois, à noite, né, no Teatro Municipal, o Teatro Municipal lotou da divulgação que ele fez no programa. O programa que não tinha, acho que nem 2, 3 meses de vida, e lotou a peça de teatro ali. Eu, particularmente, reparei, até comentei muito com o Rui, né? Você viu que só da pessoa vir falar no nosso programa, né, lotou a peça. Então, ali, eu já senti uma grande responsabilidade de um programa. E também, outra característica bacana, nas andanças que eu faço com o Rui, né? E é muito bacana, tem pessoas que ouvem, né, lá atrás, né, quando era rádio, não tinha essa, né, a disponibilidade da internet de ver o Rui, de ver o Jorge falando, as pessoas ouviam o Rui e falavam, você é o Rui Barbosa da rádio? E aí começavam as histórias e muitas pessoas nos relataram que ouviam o programa porque o programa fazia bem. Né, trazia paz e espírito, era um amparo para aquela pessoa que não estava em um momento bom da vida, e ouvindo o programa do Espírito, ele deixava lá, 8 horas da manhã, o Ari falou muito bem na apresentação, né, o Rui, o Jorge, toda a equipe, todo mundo que participou desse histórico, né, faz parte desses 17 anos, eles fazem de um jeito sutil fazer com que a gente acorde cedo aos domingos. Eu até brincava com o Rui que é às 8 horas da madrugada, né, no domingo, que é muito cedo. E nessas andanças aí, outro dia a gente estava lembrando de uma história muito engraçada, né, Rui? E eu e o Rui fizemos uma visita técnica no Hospital Psiquiátrico Francisca Júlia. Ali estava, né, os visitantes e muitos internos, a gente conhecendo a estrutura do hospital, né, a estrutura, a época do Hospital Francisca Júlia. E chegou um rapaz e falou assim, você é o Rui da rádio? Aí o Rui, opa, sou eu, né, Vivência Espírita, eu ouço todos os domingos. Aí eu senti o Rui meio assustado, o rapaz ouvia e o Rui tentando falar, gaguejou um pouco, eu já estava me entendendo o que era, o Rui falou, mas como que você ouve o programa, né? Aí o rapaz, opa, eu não sou interno não, eu estou fazendo a visita também. O Rui achou que fosse alguém lá de dentro que tinha um rádio e estava ouvindo, mas se fosse também, né, Rui, ia fazer um bem danado para ele. Então, é esse relato de começar muito rápido, né? Vocês imaginaram, sonharam e colocaram em prática. Isso é um exemplo para quem está ouvindo, para quem conhece essa história. Vocês levam paz de espírito para muitos lares em São José dos Campos. A gente também tem prova aí de muitas pessoas que não são espíritas e ouvem, né? É um programa religioso que tem um compromisso, a ideia de levar informação para as pessoas, isso é bem interessante, mesmo tendo aí um pouco da braveza do Jorge, esse é o ponto, né? O Jorge ter esses momentos aí, que quem conhece o Jorge sabe que é natural, mas acho que dá uma pitada a mais no programa, e eu espero que a gente possa ter o programa aí por muitos anos, e o Carmona brinca aí que o Rui tem 120 anos, que ele viva mais uns 50, 60 anos aí com o programa nas costas, né, Carmona? É isso aí. Mas olha, você sabe se você tivesse vindo aqui no programa, você também iria estar com a camiseta de 17 anos, em vez de estar não, de 15. Da de 15, né? É. E aí aqui, até relatando os meus filhos, né, o Renato e a Isabel, veja, eles olham essa camiseta e ficam procurando a foto, que eu estou em uma das fotos aqui. Né? E aqui o Vivência Espírita aqui em casa, eu sei que o Jorge e o Rodrigo não vão ter ciúme, né? Mas aqui em casa o programa é conhecido como o programa do Vô Rui. Do Vô Rui, a Isabel já veio aqui olhar o Vô Rui. E aqui o programa não é Vivência Espírita, não, é o programa do Vô Rui. Uhum. Parabéns a todos aí. O Felipe ia falar alguma coisa. Se sobrar empadinha aqui, eu passo aí, deixo para Isabel e para o Renato, tá? Todo mundo aí está de regime? Uhum. Senão não vai sobrar. Pode falar, Felipe. Não, o que eu ia falar, você estava contando essa história, mas você sabe por que eu e o Jorge não podíamos ir lá no Francisca Júlia? Porque senão, capaz da gente não poder sair. Ah, então. O Rui nem convidou o Jorge nesse dia aí. Sabia já. Não, eu tive. Eu já cantei duas vezes no Francisco Júlia. A primeira vez, o rapaz me convidou, falou que ele ia me levar, que ele gostou muito de mim e queria me levar pro Faustão. Se eu queria ir no Faustão, que ele ia ser o meu agente para me levar pro Faustão. Tô esperando até hoje. Não sei se ele ainda tá lá no Francisco Júlia, né? Ele veio, ele entrou no meio, saiu de lá do meio do povo, veio até mim no meio do Grupo Castelão e falou: gostei muito de você, você canta muito bem e eu quero fazer uma proposta. Falei: pode fazer. Falei: quero levar você no Faustão, você vai? Falei: vou, só você ajeitar as coisas lá que a gente vai, né? E outra coisa, outro fato que aconteceu interessante lá no Francisco de Júlio foi com o senhor Rodolfo também, com o Grupo Castelão. O senhor Rodolfo, ele já faz 50 anos que deixou de beber, né? O senhor Rodolfo tinha problema com álcool lá atrás, 50 anos. Aí veio um rapazinho e falou para ele: o senhor não está lembrado de mim? A gente bebia junto lá no Jardim Paulista, naqueles botecos lá, junto no Jardim Paulista. O rapaz tinha pelo menos 3 vezes menos idade do que ele estava. Falei: senhor Rodolfo, o cara já rodou a encarnação e ainda está reconhecendo o senhor, né? Não, mas os rios correm para o mar. É, mas tem um caso também gozado que nós montamos lá, né, junto com o Fernando, montamos um time de futebol para jogar com os pacientes lá do Francisco Júlia. Uhum. O Luiz Piagno, que era o técnico, falou: olha, você marca esse rapaz aqui, que esse daqui é bom, marca em cima. Então, até no banheiro, o rapaz foi atrás do jogador, marcou em cima, meu, aonde ele ia, ele estava atrás. O Luiz Piagro mandou, né? Mas vamos lá. Luiz, você sabe que eu tenho até um pensamento do dia sobre o Francisca Júlia, vou aproveitar o ensejo aqui. No Francisca Júlia, todo dia é uma loucura. Mas legal. Tá bom. Daqui a gente passa direto aí de São Paulo para levar você. Só completando um pouco sobre o Francisco Júlia, né? O Rui esteve comigo lá junto com o Daniel e a Lilian, que tem também o CVV ali em parceria. E esse ano tem tudo para que o CVV vire parceiro da prefeitura para fazer capacitação dos funcionários da saúde sobre prevenção ao suicídio, né? Todos os profissionais da área de saúde da Prefeitura de São José dos Campos, posteriormente também os profissionais da área de educação, têm um conhecimento sobre, né, como receber, como se comportar, como ouvir aquela pessoa que tentou suicídio e não conseguiu, procurou alguém, né, algum profissional para acolher e, infelizmente, às vezes não encontra. Então, a Prefeitura de São José dos Campos, no comecinho, acho que a partir de fevereiro, mais tardar março, vai ter essa capacitação feita pelo CVV, uma parceria do CVV e Prefeitura de São José dos Campos. Vai lá, Rodrigo. Muita participação aí, Rodrigo? Estamos tendo, sim, bastante participações. E tem uma pergunta do a turma da Valéria antes desse do Valdeci, que eu acho que eu pulei, tá aqui, ó, da Valéria. Lá do Rio? É, lá do Rio. Valéria Plaisante. É, a Valéria que sempre tá participando agora da Casa Marcela também, né? Também, ela é trabalhadora da Casa Marcela. Você tá ativa lá, muito legal. E também as lives da Casa da Marcela, tá muito legal, toda quarta-feira, 7h30 da noite, né? Então, tá até passando vivência aqui em audiência. Tá, lá tem 120 pessoas que participam. Aqui a gente tá com 100 direto, pessoas. Né? É. Mais 40 no Zoom. Trabalhadores participando, né? Tem muita casa que os trabalhadores não participam tanto, né? É, quando você encerra a casa da Marcela, já deu mais de 500 visualizações, né? Quando legal, você acaba, né? o trabalho, já... Muito legal mesmo. E a gente está muito feliz com a participação dos ouvintes aí, de todo mundo. E o quem está aqui também... Opa, aí era aí, a pergunta, tá? Deixa eu voltar aqui, peraí. Tá, voltou. Senão o pessoal, tô falando, não sabe quem tá falando. Então, a Valéria pergunta, vocês têm noção do bem que fazem a todos? E aí tem a outra pergunta também do... Aí já, a gente já responde as duas. Que é a pergunta do Valdeci, mandando parabéns aqui pelos 17 anos. Vocês já estão quase adultos, por isso pergunto. Qual será a nova missão e visão deste magnífico programa para essa nova era e fim da idade contemporânea que se iniciou? Como é que é a mesma pergunta da Valéria? Se a gente tem noção do bem que a gente faz, né? Eu vou ser sincero para você, Valéria. Eu não tenho, não. Eu sei que faz muito bem o programa, mas eu não tenho noção assim. Por quê? É difícil você conseguir medir, e a gente mede quando a gente encontra as pessoas falando alguma coisa. Então, existem muitos casos interessantes de relatos de pessoas da importância que o programa Vivência Espírita foi na vida delas. Então, isso nos deixa muito felizes, né? Pessoas que pedem para a gente continuar, pessoas que pedem, que falam que faz bem, que fez bem para tal. Agora, tem uma história muito interessante de um amigo meu, o Edson. Hoje ele mora até nos Estados Unidos. O Edson passava, ele ia trabalhar de manhã na aeronáutica, nós trabalhávamos lá no CTA, aqui no Centro Técnico da Aeronáutica, e ele trabalhava junto comigo, e ele tomava, todo dia ele parava na padaria ali no centro da cidade para tomar um café antes de ir trabalhar. E aí um dia, o programa fazia assim, uns 3 anos que tava no ar, né? Aí ele parou para tomar o café e disse que tinha duas senhoras perto dele ali. Sentou, ele chegou, certo, a senhora já estava ali e estavam conversando, mas estavam conversando e ele conseguiu escutar o que elas estavam conversando. E uma delas chegou um momento e perguntou, você melhorou da depressão que você estava? Que estava complicada. Ela falou, nossa, mas a minha depressão, eu estava numa situação que eu não sabia, eu estava achando que eu ia morrer, porque estava difícil mesmo, eu não conseguia sair de jeito nenhum. E eu não estava apavorada, estava indo em psicólogo, estava indo em todas essas coisas, mas não estava conseguindo resolver o problema. O que me ajudou mesmo é um programa espírita que passa na Rádio Bandeirantes, e isso que me tirou da depressão. O Edson falou que teve vontade de abraçar as mulheres naquela hora e dizer, é meu amigo que faz o programa, é meu amigo que faz o programa, que era eu, né? E aí ele chegou, contou para mim na maior felicidade, e isso, sinceramente, nos deixa muito gratificados. Agora, a gente fazendo o programa, a gente não tem essa noção, porque a gente se limita aqui no nosso espaço, às vezes, né? Você não, a gente vê repercussão, como o Rodrigo falou, tem tantos ouvintes, tem tantas pessoas vendo, a Rádio Bandeirantes, nós éramos o segundo programa líder de audiência, porque o primeiro programa era do Roberto Wagner, que já tinha 20 e tantos anos no ar, né? E era uma audiência de FM, nós tínhamos, numa rádio AM. Então, 7 mil pessoas por minuto. 7 mil pessoas por minuto. Para ter uma ideia, a gente tinha 8 pessoas para atender os telefones. Então, tinha várias linhas e chegamos a ter 8 pessoas para atender os telefones. Então, por isso a gente vê a repercussão. Agora, o que está entrando nas pessoas, e nós descobrimos também uma coisa interessante, que 70% dos ouvintes não eram espíritas. Aí deixa a gente contente também. Aí nós começamos a modelar bastante o programa para nunca ser proselitista, começar a dizer que nós somos melhores que os outros, nada disso, nosso objetivo já não era esse mesmo. Mas, Jorge, eu tenho um caso que eu vou rapidamente comentar. Eu não sei se você lembra que nós levamos no nosso programa 3 pais que haviam perdido os filhos em desastre. E nós estávamos fazendo o programa, daí uma pessoa na segunda-feira me ligou e falou, Rui, eu estava ouvindo o programa de vocês, eu perdi um filho aqui na estrada de Campo do Jordão, de moto, foi acidentado. Já fazia dois anos que eu não saía de casa. Eu não queria mais saber, não queria mais, só vivia lamentando a perda desse único filho que eu tinha com 21 anos. ao ouvir o programa de vocês, eu falei, poxa vida, era isso que eu precisava. E a partir daquele momento, eu falei, ah, eu vou sair, vou me divertir, vou no cinema, porque tem muitos pais que já perderam os filhos e estão aí vivendo tranquilo e sereno, e eu perdi meu filho e estou aqui enclausurado na minha casa. Então foi esse um depoimento muito bacana dessa mãe que veio me procurar. Então, o grande barato é que esse programa é maravilhoso para nós, principalmente, né, Jorge? Faz um bem danado. Todos os domingos em que eu acordo às 5 da manhã, faço as minhas orações, me preparo e venho para cá com uma alegria imensa de poder participar desse programa tão abençoado. Legal, né? E aqui... Ah, olha, não, ainda tem uma pergunta, Rodrigo. Ah, sim, tem a outra pergunta. Aquela outra pergunta do... Só ia falar do que você tinha comentado da Band, né? Tá aí o cartaz do primeiro programa, né? Lá na Band. E que responde a pergunta, a enquete que eu tinha deixado aí no Telegram. Quem não participa do nosso Telegram, escreve aí telegram.vivenciaespirita.org, entra aí no nosso grupo do Telegram. Eu deixei a enquete lá perguntando qual era então a primeira emissora, né, que iniciou o programa, né? A gente teve 19 votos, 63 pessoas responderam certo, Bandeirantes. E 37 pessoas responderam Rádio Piratininga. Então aí tá a resposta, né, que a gente falou que ia comentar aqui ao vivo, né, que é a Rádio Bandeirantes. Então vamos voltar para outra pergunta. É, a outra pergunta é o seguinte. Ele está perguntando como a nossa visão de futuro. É isso que eu estou entendendo, né? A partir de entrar nessa nova era. Qual a missão, né? É. Eu penso assim, é Valdeci que perguntou? Acho que foi. E o Valdeci é um grande batalhador da doutrina espírita, trabalha na Fundaz. É um rapaz de muito respeito, inclusive ele dirigiu um centro lá. Valdeci Braulio. Valdeci Braulio. Braulio, é um grande amigo nosso. Um bom dia para o Valdeci. É, olha só, eu penso assim, Valdeci. Eu penso que eu e o Rui fizemos, demos o pontapé inicial. Né? 17 anos, 16 anos não é nada em relação do que a gente pode fazer para frente. Então, nós começamos um trabalho e sempre procuramos trazer gente que pudesse dar continuidade. Primeiro foi o Filipe, que a gente adora o Filipe, né? O Filipe veio para o programa, infelizmente teve que sair e ir para São Paulo. E para nós, o Filipe era um incentivador mesmo com a juventude dele e também com as ideias novas. E infelizmente o Filipe teve que sair de São José e ir para São Paulo e a dificuldade de dar continuidade no programa. Então nós batemos cabeça para lá e para cá, até que a espiritualidade apontou o Rodrigo também. E o Rodrigo veio e deu uma revolução aqui no programa Vivência Espírita, com toda... mudar o programa inteirinho, né? Não, ele vai contar isso aí já. Aí o que acontece? A nossa ideia de novidade é isso, porque o que acontece hoje no programa Vivência Espírita? Hoje no programa Vivência Espírita, as ideias, digamos assim, são do Rodrigo e nós executamos. É diferente do que era antes, né? Hoje já inverteu a situação. Então ele traz toda a tecnologia e eu e o Rui vamos, e o Carlinho que está com a gente agora também, vai se enquadrando nessa nova tecnologia que ele traz. Então, o futuro eu acho que é esse. E daqui a pouco o Rui vamos embora. Ah, e quem vai ficar, tomara que ele e mais outros que chegaram, por isso que a gente quer outros programas na grade e tudo, deem continuidade nisso aí. Então, visão que eu tenho de futuro, dessa nova era que vai entrar, vai ser trazida por eles, como já está sendo trazida. Se a gente for ver o programa Vivência Espírita, ele já está numa nova era. Ele já é de uma nova era. É, como diz o Filipe, nós vamos, mas voltamos rápido. Então, já fui, exatamente. Não é que eu queira desencarnar, não, né? Também, não quero. Eu sou igual, eu sou o seguidor de Chico Xavier. Eu não tenho medo de morrer, mas eu não quero morrer. Então já está decidido, de modos que no dia que eu morrer, escreve lá na minha lápide, aqui jaz Jorge Reis, muito a contragosto, tá bom? É que o pessoal pergunta, mas você é espírito, por que tem medo de morrer, né? Porque não, assim, não a é gente, medo. Eu acho que a gente tem tanta dívida que a gente tem tanta coisa para pagar ainda, que a gente quer aproveitar o máximo dessa encarnação. Não é medo, não, gente, não é medo, não. é um receio de leve. É. eu queria dar um depoimento aqui também. Eu participei nesse período da Band, não exatamente nesse início, né? Foi um pouco mais pra frente, com o Pedro Mariano, já entre nós lá na rádio. E uma das coisas que eu aprendi muito, eu fiz parte do movimento de mocidade por muitos anos, né? Até 2 anos atrás eu estava no movimento. Olha o Pedro Mariano aí. O que foi? Você comentou o Pedro Mariano, coloquei ele aí para o pessoal. Sim, é o Pedro Mariano. O pessoal ver, né? Quem que é? Mas na minha época ele já tinha cabelinho branco, viu? Uhum. Já tinha um cabelinho branco aí, por isso que não foi nessa época, não. E uma coisa que eu aprendi, assim, fiquei muito feliz com o convite do Jorge e do Rui. Me senti o máximo de poder participar de um programa de rádio. Eu devia ter uns 22, 23 anos ali. E aprendi muito participando do programa, principalmente sobre como a gente deve, dentro da doutrina espírita, ser aberto a conhecer tudo e a todos, né? Todos os movimentos, todas as pessoas. Olha eu aí. Uhum. Aí, ó. Isso já em 2011, né? Olha lá. E o Carlos estava aqui no telefone, também já estava lá também. A Graça. Olha aí. E assim, uma coisa interessante que eu aprendi com o Jorge, com o Rui, porque eu nasci dentro do Jefa, praticamente, né? Desde os 6 anos frequentei o Jefa. Fiz todo o processo ali, né? Da evangelização infantil, mocidade, escola de aprendiz lá no Jefa. Fui coordenador da mocidade aí na região. Depois vim aqui para a equipe de São Paulo, que a gente cuidava de um escopo um pouco maior. E o que eu aprendi muito forte foi isso, né? A gente, dentro do Vivência, conversava com gente de todos os movimentos, de todos os locais. Então, tive acesso a pessoas, Ricardo Ruiz, o Ari Rangel, que depois a gente convidou o Ari para ir lá dar uma aula na mocidade, que conhecia através do programa. O Jorge e o Rui têm essa movimentação tão intensa dentro do movimento, essa vontade de execução. Nelson Borges, que depois me convidou para ir lá fazer um quadro no programa de TV, que a gente teve aquele programa de TV um tempo, né? Vocês devem lembrar aí, Jorge Rui. Aí o André Ruiz, que você comentou. O André Ruiz. E o João Barbel embaixo, né? Na 2009. O João. Então, assim, a gente chegou a entrevistar um pouco antes de sair o Nosso Lar, o ator que fez o André Luiz no Nosso Lar, que agora me fugiu o nome. Então, assim, aí, claro, essa entrevista foi incrível também com o Saulo Gomes. Eu conheci muita gente legal que me fez abrir a cabeça a questão de Uberaba, muito forte nessa relação de Uberaba que São José acabou tendo também através do próprio programa, que a gente sempre falava, né? Tinha as visitas e tudo mais. Isso me engrandeceu como uma pessoa que não fica fechada só em um movimento, vê todo o movimento espírita como um grande uma grande impulsionamento para frente das pessoas, né? Para as pessoas serem a melhor versão delas mesmas. Então eu sou muito grato e sinto ter frustrado os planos aí do Jorge e do Rui em relação ao futuro, mas acho que também foi excelente, porque o Rodrigo trouxe aí um monte de novidade bacana. E tenho a dizer isso, assim, sou muito grato por ter podido participar, sou muito fã. E desses dois aí, são comunicadores natos, pude participar e aprender muito com eles, foi muito legal. Hoje sou expositor com muito do que eu aprendi aí na rádio também, né? Dou aulas assim, baseado nesse jogo de cintura que a gente tinha aí, porque, gente, parece combinado, mas tem muita coisa que improviso, né, não? Você tem mais uma mensagem aí para passar para os nossos ouvintes? Tenho mais um pensamento do dia. Jogador de futebol não morre, Rui, ele vira espírito esportivo. Tá, isso aí é pro Beto lá atrás. Ó, Beto, levanta aí, Beto. Olha aí, tá vendo, Jorge? Levanta aí, Beto. É o Beto 9. É, mas tava tão legal o depoimento que ele tava dando, você tem que sair pra ficar falando essas bobagens. Entendeu? Tava bom demais, tava indo bem. Olha, o Beto gostou do espírito esportivo. Ó, o Beto lá, levanta aí, Beto, pro pessoal te ver, pô. O Beto 9, né? Falando em esporte, né? O Beto fica escondido lá. Mas eu acho que é legal a gente falar pro Beto, pra quem tá participando, ligar aqui pra eu falar com o Beto. Né? Liga aí no telefone 12-3921-3009, que é o 9 do Beto. A gente escolheu esse número por causa do Beto. Pra participar do sorteio, né? Da camiseta, da caneca, do chaveirinho e da máscara. Mas se quiser falar aqui, participar do programa, dá um alô, fala pro Beto. Beto, deixa eu passar uma mensagem lá ao vivo, a gente solta vocês aqui na mesa e você conversa com a gente aqui, a gente atende vocês aqui. Ô, Rodrigo, Eles estão fazendo bullying comigo aqui, vou fazer uma inserção rápida. Eu quero deixar um abraço caloroso para a Irene Espírito Santo, porque ela elogiou minha frase do começo do programa. Foi a única. Então, como eu estou sofrendo bullying ao vivo, pelo menos a Irene já fica com o meu abraço. Obrigado, viu, Irene, pela sua força. Ela, a Irene só está praticando fora da caridade, não a salvação. É uma caridade que ela está falando. E a... Não, mas é porque ela é minha tia, eu falei para ela, mandar mensagem. Dá uma força aí para o nosso amigo. É? Mas o Jorge, o Ari minha Rangel, prima, ele tem muito com aquela vez que nós entrevistamos o Saulo Gomes. Vamos deixar o Ari falar. Eu queria perguntar para o Ari, Ari, como que foi essa empatia sua com o programa Vivência Espírita, que a recíproca é verdadeira, claro, também, né? Tem que tirar do mute aí. Espera aí que não estão te ouvindo. Ari precisa tirar do mute. Não tá no mute o seu, Ari? Tem que tirar aí do mute. Aí, agora sim. É, com certeza, Jorge. Eu sou um dos grandes fãs, ouvintes, desse programa que, para mim, é o evangelho colocado em ação através de uma forma descontraída, de uma forma alegre, né? Então, assim, na verdade, o primeiro contato que eu tive assim, com vocês presencialmente, porque eu já escutava o programa, foi através do Rogério Leite, que ele me ligou e falou assim, o Ari, eu conversei com o pessoal da rádio lá, de São José, pra você dar um pulo lá, eles vão ligar para vocês. Aí eu falei, mas eu já escuto o programa hoje. Ah, que bom, então você já tá encaminhado já. E eu me lembro que foi no dia 20 de dezembro de 2009, eu quero me solidarizar aqui com o Fernando, né? Que eu cheguei na rádio, sentei assim na cadeira e a rádio simplesmente saiu do ar por mais de 50 minutos, quase uma hora. Aí o rapaz da rádio falou pro seu Rui, falou pro Jorge, falou, ó, isso aí nunca aconteceu na rádio, é estranho isso, né? Sumiu. Eu falei, meu Deus do céu, né? Que minha energia deve estar muito pesada aqui a ponto de estragar toda essa atmosfera feliz da rádio aqui. E depois voltou, né? Eu me lembro assim, foi um dia marcante para mim, porque eu tinha muito desejo de conhecer a rádio. Porque nós que estamos do outro lado ouvindo, nós prestamos muita atenção em cada palavra que é emitida ali. E via de regra são palavras de esperança, de otimismo, de orientação, são palavras que chegam aos nossos corações e fazem muito bem, né? Me lembro até de uma mensagem, porque para mim também foi uma experiência inusitada, você exercitar psicografia ao vivo e a cores ali, né? Uma mensagem do Espírito, vocês estão falando, né? Da Francisca Júlia. Né? Nunca tinha ouvido falar, e depois chegou uma moça para falar sobre o teatro da Francisca Júlia, então já era a combinação do plano espiritual ali, que envolve todo esse programa. A gente não pode esquecer, né? A gente, evidentemente que a gente fixa nos trabalhadores encarnados, mas há uma corrente de benfeitores espirituais que dinamizam esse programa através da intuição dos trabalhadores encarnados, que dão ânimo, né? que alimentam essa atmosfera feliz, alegre, esperançosa que o programa oferece a todos nós, ouvintes. E é tão profundo isso que vocês disseram, que o Fernando falou, que o Jorge falou, que o Rui falou, que o Felipe falou também, a gente não tem noção do alcance desse programa. Uma vez nós fomos tocar num asilo lá em Pindamonhangaba, lá em Irmã Terezinha. E depois que a gente tocou, um senhor veio e falou assim, eu te conheço. Eu falei, ah, que bom, pensei que fosse assim, né? Alguma pessoa com a qual eu já tivesse contato. Ah, o senhor me conhece de onde? Falou, do programa Vivência Espírita. Eu vi que o senhor foi lá uma vez. Ah, o senhor escuta? Não, eu escuto todo domingo. Para mim faz muito bem esse programa. Ou seja, um interno, né, com uma idade um tanto quanto avançada, de uma casa de repouso, muito bela até, por sinal, em Pindamonhangaba, e ele, religiosamente, ele escuta o programa Vivência Espírita. Aí eu pergunto, quantas pessoas escutam e não necessariamente dão esse feedback para vocês? Né? Então, cada palavra lançada é uma responsabilidade imensa no trabalho que vocês fazem aí. Então, esses contatos todos, né, a gente vê a energia, a egrégora que se forma, né? É porque esse programa não tem aquela sisudez que muitas vezes a gente vê, que parece, até o Bacelli uma vez disse isso no programa, né? Que bom que esse programa não tem cara de velório, porque nós espíritas somos muito associados, né, à questão da morte, e não necessariamente a gente precisa ficar nessa... Podemos ser sérios sem sermos carrancudos, sem sermos sisudos. Eu acho que essa alegria que o programa passa, essa energia é que toca, né? Porque nós ficamos, principalmente para os que são entrevistados, ficamos muito à vontade, né? As piadas do Jorge, que são extremamente assim, naturais, o Jorge é muito espirituoso, né? Aquela pessoa ele é engraçado sem fazer força, né? O Chico Xavier e os grandes espíritos não faziam força para fazer o bem. O Jorge, ele não faz força para ser engraçado, né? Então, a gente, isso tudo vai fazendo com que essa atmosfera do programa, muito embora sério, com uma mensagem, uma proposta muito séria, ele consegue chegar aos nossos corações de uma maneira muito alegre e descontraída. E às vezes que eu tive aí, eu fiquei muito emocionado, justamente por essa espiritualidade estar sempre presente. Então, essa experiência para mim, da primeira vez que estive com vocês, já foi marcante. Então, eu agradeço a Deus por ter amigos como vocês, é um privilégio ser amigo de vocês. Como o Felipe falou, vocês têm uma entrada no movimento espírita que é assim, sabe, a senha de vocês dá acesso a todos os lugares que vocês vão. Todo mundo conhece vocês, é muito bom. Então eu agradeço a Deus por fazer parte dessa família, a família Vivenciana, e ter amigos como vocês. É um grande privilégio e uma grande bênção. Eu e o Jorge somos testemunhas do desacerto que você criou na vida do Saulo quando ele estava sendo entrevistado aqui, né? O Saulo com 80 e poucos anos, 80, né, naquela época estava 82. 82 anos. Você fez uma psicografia do Eurícles Formiga e você colocou no ar, falou, eu não sei quem é esse Eurícles Formiga. O Saulo Gomes entrou num choro e depois nós ficamos até meio sem jeito. Como é que nós iríamos tocar o programa? Porque o Saulo estava chorando aí do nosso lado, um homem com 80 e poucos anos. Aí perguntamos para ele, o que foi que aconteceu, Saulo? Não, Eurícles Formiga foi aquele que me levou para a doutrina espírita. E você nem sabia quem era o Eurícles Formiga, né? E aí, depois, à tarde, no mesmo dia, ele chegou a me ligar, né, e falou assim, olha, aqui é o Saulo Gomes. Eu falei, quem é o Saulo Gomes? Eu gostaria de agradecer a você, que você... Fiquei muito emocionado no programa hoje e tal. Eu falei, quem ficou fui eu, de ver um homem que levou Chico Xavier para o grande público, né, que tirou Chico Xavier do grande desconhecido público, né, porque nós espíritas o conhecíamos, né, mas o grande público espírita não. Então foi esse homem que trouxe, que teve essa missão, né, de apresentar Chico Xavier para o grande público, né? E foi engraçado, porque daí ele me ligou. E foi assim muito espontâneo, né, por causa dessa energia, porque tem dias que a gente sente uma vibração assim muito forte, né? Então essa é a egrégora do programa. Então só tenho que agradecer a vocês. Ari, sou um dos muitos beneficiados. Só uma pergunta para você. Você sempre, quando você vem no programa alguma coisa, às vezes você tem uma mensagenzinha. Você, por acaso, tem alguma hoje por aí, não? Olha, eu tava atento aqui, né? As entrevistas, não houve tempo nem para... Tá bom. Para reflexão, mas a gente pode tentar aqui. Vamos. Não, se aparecer alguma coisa, aí a gente vai para o intervalo, tudo se aparecer e você lê depois. Tá. Tá bom. Tá? Também, Ari, tá? Só você já é importante. Não se preocupa, não. Tá bom? Tranquilo. Uhum. E vamos aproveitar agora, né? Que é um momento que bastante gente está participando, né? Para anunciar. O pessoal tá vendo aí atrás do Jorge, né? E essa tela que eu tô compartilhando aqui, né? O Story, né? Que é o Story, todo mundo tá falando de Story agora. Tem Story no Instagram, tem Story no Facebook, tem Story agora no YouTube. O YouTube lançou Story. Se abrir a geladeira, tem Story. Se abrir Story, tem Story pra tudo quanto é lugar. É verdade, né? Deixa eu botar aqui o Felipe falando. Pode falar, Felipe. Não, eu falei que se abrir a geladeira tem stories também. É, tem verdade. Stories até no Instagram, no, story, no WhatsApp. Tem stories. E o Vivência Espírita não podia ficar de fora, né? Né? Como tudo tem de novo, a gente tem Instagram, a gente tem Telegram, tem WhatsApp, tem Twitter, tem Twitch. Agora a gente é transmitido ao vivo no Twitch. Né? Quem é os jovens que participam aí do Twitch, se você digitar aí Vivência Espírita, a gente tá lá e tá transmitindo ao vivo no Twitch também. No Facebook, no Periscope, que é onde a gente iniciou, tem podcast, a gente tá no Spotify, a gente tá em tudo quanto é lugar, a gente tá. Né? Até no Tumblr, quem não conhece Tumblr, a gente tá lá também no Tumblr. Como que a gente vai conhecer essas coisas, Rui? É. Eu pensei que Tumblr era aquela loja. Não tem uma loja chamada Tumblr? Só na próxima reencarnação. Não tem uma loja, um supermercado, um negócio chamado Tumblr? Não tem? Tem. Eu pensei que era isso. Tem uma papelaria Tumblr, né? É, então. Chega perto aí, São José. Na outra reencarnação, a gente vem com todos os conhecimentos. Tem um aplicativo no Android também. Então, abaixa o aplicativo nosso. E a gente lançou agora no site... Está estreando agora com 17 anos o Story, né? Então o Story, eu vou colocar o link para vocês, então a gente vai distribuir agora na íntegra para vocês aqui, que é o Story do Vivência, mostrando aqui para vocês é a história do Vivência que a gente está comentando aqui, né? Então aproveitando, descontando com eles, quando o Jorge me convidou para vir para cá, né? Eu queria até dar esse depoimento do Felipe, porque quando ele me convidou, ele falou, não, Rodrigo, vai lá, tranquilo, foi no colégio Allan Kardec, vai lá, tranquilo, lá em Uberaba, Sacramento. Né? E dentro do colégio Allan Kardec, para mim foi bastante significativo, porque eu estava começando a doutrina, eu falei, mas que eu vou contribuir, eu tô ainda no primeiro ano da escola de aprendiz, tô aprendendo ainda, não sei nada. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, você vai ficar só no computador. Aí eu falei, tá bom, né? Então se eu vou ficar só no computador, mexendo no computador, beleza. Aí o primeiro dia de programa, conta o que você passou a noite toda bolando as mudanças que você queria pro programa. Foi. E aí eu não queria, quer dizer, ouvi o programa, né? Passei a noite ouvindo o programa. No dia seguinte eu falei, não, deixa eu pensar, te respondo amanhã. E aí no hotel eu não consegui dormir ouvindo o programa. Ele falou, não, isso aqui não tá legal, não. Você vê como eu tava perturbado, né? Não, isso aqui não tá legal, não, isso aqui também não tá legal. Não, peraí, mas quatro partes do programa pra baixar, eu tenho que abaixar a parte 1, depois a parte 2, a parte 3, a parte 4, pra poder ouvir o programa inteiro. Não, isso aqui não tá legal. Aí eu cheguei no dia seguinte com um relatório, escrevi um relatório durante a noite, entreguei pro Jorge no celular dele, porque eu não tinha como imprimir. Falei, Jorge, lê esse relatório aí que eu pus umas 20 sugestões de mudança pro programa. Inclusive uma que o programa era muito demorado, né? Duas horas, era muita coisa. Delas era, não, acho que o programa tem que ser 30 minutos pra caber dentro de um podcast pra gente começar a distribuir via podcast, que na época a internet não era tão boa, né? 2013. Aí eu falei, não, 2 horas não vai dar pra baixar o programa, tem que ser de 30 minutos, ninguém escuta 2 horas numa rádio, na internet, hoje as coisas tem que ser menos tempo, não sei o quê. Aí ele, Rodrigo, calma, vai lá primeiro, depois você vê como é que é, aí depois a gente começa a fazer. E uma das sugestões era ter um site, porque ele tava mudando muito de prefixo de um lado pro outro. Eu falei, não, vamos fazer um site, centralizar para que os ouvintes possam achar onde tá, porque os ouvintes não sabem, muda o prefixo, não sabe onde é que, qual que é a rádio. Hoje tem que ser tudo online, fazer uma rádio web, então tudo isso eu fui colocando lá, muita coisa que a gente implantou agora depois, né, veio implantar depois. Então assim, eu tenho as ideias, mas eu peço aprovação para os chefes. E aí, quando eu sentei, vim para o primeiro programa, né? Foi acho que a Elizabeth Lacerda, acho que foi o primeiro programa, ou não tenho certeza agora. Quando teve o programa, depois no final, eu falei, nossa, não dá para aumentar mais meia hora? ao invés de ser... Duas. Não dá para ser 2 horas e meia? Passa muito rápido, tá voando, ó, já são 9h14 e a gente tá, nem falou tudo ainda, né? Então, para mim, o que significa esse programa? Eu acho que eu queria compartilhar isso com vocês. Para mim, isso aqui é muito mais do que uma aula de escola de aprendiz, uma aula de ESD. São 2 horas que você pode questionar, pode bater, debater. O quanto eu aprendo aqui todo domingo, eu não tenho como mensurar e nem como pagar isso de volta para a espiritualidade, na minha opinião. Vale muito a pena para mim, como pessoa. Acho que eu ganho muito mais do que todos os as pessoas que estão sendo ouvindo ou vivenciando, os ouvintes. Eu acho que eu ganho muito mais com o aprendizado que eu tenho aqui, com as pessoas compartilhando esse conhecimento, que eu não consigo mensurar e nem valorar. Nós não temos pauta, nós fazemos o programa na hora e ao vivo, como diz lá o... Por isso que é essa bagunça, e o pessoal diz... gosta da bagunça. Aí eu queria passar para a Fernanda aqui agora também, senão a Fernanda está quietinha lá, né? Fernanda, como é que você começou a ouvir o programa? Foi depois só que nós, do Grupo Castelão, ou você já ouvia antes? Depois foi convidada para vir falar, por causa do trabalho que você tinha da Marcela? Quer dizer, que a Marcela desencarnou quando mesmo, Fernanda? Eu esqueço do... Foi 23 de julho de 2008. Ah, tá. Então nós já tínhamos o programa 4 anos depois do programa, né? Aí como é que você conheceu o programa e depois essa interação que nós começamos a ter? Você lembra? Eu acho que falar da Fernanda na rádio, eu acho que tem que falar da timidez. Uhum. Não tem como, não é? E eu também, forcei a barra para você vir no programa. Enganei você, né? Foi. Então, quando a Valéria falou, né? Vocês têm noção, né, do bem que vocês fazem? Né? Assim, eu vou contar só uma historinha antes para vocês verem essa ligação, né? Eu estudei psicologia e quando estava chegando no final do meu curso, ia ter que apresentar o TCC. E eu sempre fui muito tímida e eu comecei a chorar na faculdade, chorar em casa. Eu não sabia mais o que fazer, como apresentar devido à minha timidez. Procurei um psicólogo e isso foi um monstro, né? Essa timidez sempre foi um monstro na minha vida. E eu procurei psicólogo, o psicólogo falou, olha, se você estiver apresentando o TCC, você olha para as pessoas como se fosse uma cabeça de alface. Aí isso não funcionou, né? E eu não terminei o meu curso, não apresentei o TCC. Daí meu segundo desafio foi quando você me convidou para a rádio. Eu fiquei sem dormir uma semana, dei maior trabalho aqui em casa, para o marido, eu achava que eu não ia conseguir vir. Né? E aí eu, será que eu me apresentei bem, né? Será que eu me saí bem? Só de eu estar presente, eu ter conseguido, né, enfrentar esse medo, eu nem me importei com isso. Eu consegui, eu venci e eu estava na rádio. E depois disso, muita coisa melhorou na minha vida. E antes de sair de casa, eu rezei muito, pedi para a espiritualidade, eu implorei para me ajudar. Então, é como o Ari falou, que quando ele foi para a rádio, ficou 1 hora fora do ar. O Petit também, né? Caiu a conexão. Ele tirou. Foi, no meu caso, aconteceu. A rádio não... Ele tirou a rádio do ar. E daí, no meu caso, eu rezei tanto para a espiritualidade que eles esconderam a chave. Já estava dando 8 horas para começar o programa e ninguém achava a chave. O ruim não chegava. E daí eu falei para a espiritualidade: não, eu pedi ajuda, mas nem tanto, né? Pode abrir essa porta aqui para a gente entrar. Então, acho que assim, foi uma superação e eu estou aqui. Tremendo, né? Mas bem melhor. Não, então, Fernanda, aí você vê como é que são as coisas, são interessantes, né? Depois disso, você já veio muitas outras vezes no programa. Hoje você faz um programa, que é a Casa da Marcela Online, é um programa que você está fazendo, né? Nós estamos fazendo todo mundo junto, mas todo mundo está participando. Então, essa timidez, né? Esse medo do... E você já era uma pessoa que já estava lidando com o público. Porque você, querendo ou não querendo, você lida com o público, você faz cartas psicografadas e lê para as pessoas tudo isso, né? Então, mas é interessante essa talvez isso aí tenha sido de propósito da Marcela mesmo, fazer você vir para você perder essa timidez, e o programa Vivência Espírita serviu para isso, né? E hoje, né? Porque a gente ia trabalhar na live, né? Uhum. Estamos trabalhando, né? Ia ter que enfrentar, então. Exatamente. A Rafa me ajudou. Deixa eu perguntar para você, a Marcela mandou alguma coisa ou não? Ô Jorge, tem uma amiga aqui espiritual e eu vou escrever agora. Tá bom. Eu vou me concentrar. Só estou perguntando para a gente não tomar o tempo de vocês, só para saber. Uhum. Então, se aparecer alguma coisa, daqui a pouco você lê, né? Então, aproveitando... Uma amiga muito querida. Tá bom. Eu queria aproveitar esse tema, então, enquanto a Fernanda inicia a psicografia, né? E ela e o Ari, né? Eu queria aproveitar e falar sobre timidez, né? Porque a primeira vez que eu comecei aqui, e só finalizando também a parte que eu estava comentando, quando eu cheguei aqui, era só para mexer no computador... Quando iniciou o programa, falou, apresentadores do programa, Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Eu falei, pera, apresentador do programa? Toma o microfone. Já cheguei e botaram o microfone pra mim. Eu falei, peraí, velho, eu não ia mexer só no computador? Aí veio aquele microfone e fiquei lá tremendo, assim, né? Eu nunca fui comunicador, nunca trabalhei em rádio, nunca... Sabe, sempre fui da área de tecnologia, né? Muito pelo contrário, né? A gente sempre teve dificuldade com comunicação, o pessoal da área de tecnologia, né? E aí eu lá tremendo assim, né, com o microfone, e aí eu falei, nossa senhora, tem que falar, né? Tem que falar alguma coisa, então vamos embora, né? Tamo aqui, vamos falar. E agora vai a minha vingança, porque agora eu vou mostrar pra vocês o Rui e o Jorge tremendo na base no primeiro programa. Com o Mário Vinhas e com o Fernando, né? Porque o Mário Vinhas também foi o primeiro programa que fez no rádio também. Não, né? O Mário Vinhas era professor pra nós. Agora é a minha vingança. Eu vou mostrar pra vocês agora o Rui e o Jorge no programa 01, tremendo na base. Aqui. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia, senhores ouvintes de todo o Vale do Paraíba e região. Programa número 1. Este é o seu programa Vivência Espírita, sendo apresentado pela Band Vale AM 1120 kHz. Eu sou Jorge Reis e, juntamente com os amigos Rui Barbosa, Fernando Petite e Pedro Mariano, pedimos licença a todos vocês para entrarmos em sua casa, levando um pouco mais de conhecimento e informações sobre a doutrina espírita. E que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos vocês, hoje e sempre. Aproveitamos também para agradecer aos nossos amigos patrocinadores que estão entrando conosco nessa empreitada. Qual é o nome dos patrocinadores? WS Festas e Embalagens, Samana Escritório de Negócios, Agrabe Contábil, Suprinet Informática, Estilos Ótica, Vera Paródi Turismo, RN Veículos, Banca do Livro Espírita, Allan Kardec e Clube do Livro Espírita. Olha que legal. A emoção é grande, né, Rui? Bastante, né? Bom dia aos nossos queridos amigos, nossos irmãos. Esse sou eu. A todos do Vale do Paraíba também. Um bom dia. Não é verdade, Fernando? A emoção é muito grande, né? É, emoção muito grande. Era um grande sonho do meu pai também ter esse programa. E hoje, vivo a realidade junto com o Jorge, com o Rui, Pedro Mariano ajudando aqui na mesa de som. E agradeço muito estar tendo essa oportunidade de ajudá-los aqui. E nós vamos então anunciar o tema do dia que será apresentado pelo nosso irmão Mário Vinhas, o que é o Espiritismo. E nós vamos anunciando a prece de abertura do nosso programa, feito pela nossa irmã Ângela Azevedo. Olha que legal. Eu vou pular aqui a prece para mostrar o Mário. O seu Rui não ficou nada nervoso, não, gente. Mas eu tava nervoso. Você tava um pouco, Jorge, deu pra perceber no começo. Depois de slancha, né? Mas o começo é difícil. Eu acho que o único que tava calmo lá era o Mário Vinhas. Nem que o Jorge falou aí. O único que tava ali era o Mário Vinhas. Que a paz do Divino Mestre. Mas o Rui fala que é sem preparo, mas já no primeiro dia aí que o Rodrigo colocou, a gente vê essa prece gravada, já era algo produzido. Isso que eu vi desde o começo também, o Rui e o Jorge, né? Lógico que tem mais proximidade com o Rui, mas eu vejo a preocupação do Rui durante a semana é fazer mesmo que mínimo uma produção, saber quem é o entrevistado, é mostrar conhecimento sobre o assunto, isso que faz a diferença no programa. Esse mostrar que sabe o assunto, isso traz clareza, por isso que eu acho que cada vez mais o público aumenta. Eu vou aproveitar também aqui, viu, Jorge? O Rodrigo me abriu a opção de ir no programa ou participar em Zoom. Mas quando eu vi esse convite, eu me veio à cabeça de eu apertar um botão que eu tinha apertado. Eu acho que o Rodrigo está torcendo para responder Zoom. Ele mandou o convite e fechou os olhos, né? Eu deixei. A culpa é sempre do estagiário, não é? É normal. É isso, é verdade. E o Jorge, ele aí falou, e ele é muito bondoso, né? Ele nunca fala, ele fala que eu tirei a rádio do ar, mas ele não fala que no outro, na outra ponta da rádio estava o chefe, né? O diretor-geral da Band. ele passa só para ele, é muito bondoso, comigo, só tem que agradecer. Deixar um abraço pro Ari, né? O Ari está junto comigo nessa aí. Eu tiro do ar apertando o botão, o Ari é só com a presença dele. Diferente, mas... Agora, no Ari também tem um caso interessante, que vem ele e o Dr. Rogério lá de Nossa Tarefa. A gente já tinha mudado de rádio. Uhum. E ele foi parar lá na Piratininga e queria fazer o programa de qualquer jeito lá na Rádio Piratininga, porque ele que era o convidado. Cara, mas a gente não sabe nem quem é vocês. O Dr. Rogério, não, nós somos convidados, nós vamos fazer o programa agora. A gente já estava em outra rádio, eles estavam lá na Rádio Piratininga para querer. Não, mas não foi só essa. Não, só a outra vez se perder igual os dois em São José, não, nunca vi. Né? Vamos parar em outro lugar. Né? É verdade. Não, depois que inventaram o GPS, não tem mais problema. Não. e vamos ouvir agora a voz do Mário Vinhas, né? Naquela época também. Vamos ouvir aqui, ó. Os ouvintes para as perguntas que quiserem fazer para o Mário. Então nós vamos já entrando direto no nosso tema do dia. Mário, o que é o Espiritismo? Bom, muito bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Mas inicialmente nós queremos registrar a nossa alegria, a nossa emoção pela importância do momento que estamos vivendo. Finalmente conseguimos colocar no ar um programa espírita. Aspiração de muitos anos. Agora, com a iniciativa, o esforço, a dedicação de alguns trabalhadores e colaboradores, liderados aqui pelo Jorge e pelo Rui, o nosso programa está no ar. Deus nos abençoe e nos fortaleça para que tenhamos força, disposição para levar sempre à frente esse projeto, esse trabalho de tão grande importância que é a divulgação do Espiritismo. Mudou nada, né, a voz? Não, bem, a voz, gente, o Mário, é o voz Espiritismo. Mário É a cadência também, né? Cadência igualzinho. O Mário nasceu pra isso, né, Mário? Fala mais perto do microfone. O Mário nasceu pra isso. Nós temos falado bastante esse tempo todo, né? E graças a Deus, inspirados pelo plano espiritual, a gente procura sempre passar uma mensagem que possa ajudar, né? Rodrigo, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um comercial só com os nossos apoiadores, né? Que legal o primeiro programa quando eu falei dos apoiadores. Então a gente tem todos que participaram no começo ali, né? Sim. Todos eles que participaram no começo. E quem está desde o começo com a gente quem é a AWS e a Maquin. AWS e Maquin, desde o comecinho. E a livraria. Falar nisso também, o Maurício também entrou aqui, mandando um abraço a todos, que o Maurício era da Foot Company, que também que foi nosso patrocinador por muito tempo. Também um grande amigo meu, Barreto, lá do CTA, também mandou um abraço aqui para todos nós, dando os parabéns, né? Então a gente agradece muito a participação deles. Ô Jorge, oi. Eu queria também aproveitar e falar do Walter bem rapidinho, assim como o Petit, o seu Rui, você também indiretamente, mas o Walter sempre apoiou o movimento de mocidade aí da região do Vale, doando todas as vezes que a gente precisou, tudo que a gente precisou de descartáveis. Então ele não só auxilia aí o programa há tanto tempo, como também ajudou, e tenho certeza que até hoje deve ajudar o movimento de mocidade para fazer os encontros, todas as movimentações que a gente fez. O Petit já ajudou a gente com e o seu Rui com caminhão d'água quando faltou água. Então assim, também o programa de certa forma se estende para os trabalhos que a gente tinha aí. E essas ajudas sempre foram muito bem-vindas e salvaram muitas vezes a nossa pele. E vale a pena também, Felipe, frisar que ele sempre fez isso com desinteresse. Né? A AWS, embalagem, AWS Festas, né? Sempre patrocinou o Walter e a esposa dele, nunca perguntaram a quantidade de ouvintes. Não. Né? Todos os patrocinadores, os apoiadores do programa Vivência Espírita, nunca perguntaram para nós se o nome deles está aparecendo, se está deixando de aparecer. Eles mandam a propaganda, eles mandam o comercial quando a gente pede, né? A gente fica pedindo para eles mandarem para a gente renovar tudo. Então todos são assim, todos estão ligados no movimento sem se preocupar com propaganda para eles. Então esse lado deles é de. Por isso que a gente chama, são apoiadores mesmo, sem se preocupar com retorno comercial. Mas, o Jorge, a Abigail, que é muito grande amiga, ela e Osmar, é o casal proprietário da Maquim, e também trabalhadores lá da Casa do Caminho, ela sempre me fala, se vocês precisarem de algum recurso, dá um alô para a gente, que ela já nos ajudou muito aqui no programa Eventos Pínicos, e na televisão, ajudou muito, sem nenhum interesse financeiro. Ô, Felipe, o Walter continua... Mas nessa pandemia, por exemplo, ele implementou mais ainda o trabalho deles, que ele nem gosta de falar, né? Que a gente é que acaba sendo representante dele por aí, né? Então, com muito trabalho, quer dizer, o trabalho dele no sentido de caridade, no sentido de ajudar o próximo, triplicou mais ainda nesse período. Então, a gente sempre torce para eles por causa desse eles sem estar se preocupado com o retorno, eles estão preocupados em servir sempre. Calinho, depoimento para falar para vocês que quando nós estávamos na frente da Escola de Aprendiz do Evangelho, na Fraternidade Irmão Rodolfo, nós fomos participar do sopão que o Walter e a esposa faziam, um trabalho maravilhoso e entusiasmou muita gente e continuaram um bom tempo ajudando-os lá. Então são trabalhos que não aparecem, são trabalhos que ninguém fica sabendo. São aqueles trabalhos por baixo do pano que é a caridade, verdadeira caridade, que a mão direita não sabe o que a esquerda faz. E o Beto continua até hoje ajudando na sopa. O trabalho do Walter do Sopão, por exemplo, ele fazia na empresa dele, né? Ele distribuía, parece que teve que parar por força de lei mesmo, teve que parar. E ele transformou tudo isso em cesta básica, viu? Tudo que ele fazia no Sopão, ele transformou em cesta básica e continua... O mesmo trabalho é importante. Rodrigo, nós vamos fazer o seguinte. Só o comercial dos apoiadores, né? Tá. E aí você volta para a gente fazer o momento Gigavale. Aí a gente continua aqui, porque pode ser que a Fernanda e o Ari tenham alguma coisa para nós. Olha que horas são. 9h31. É verdade. Já foi? Eu só, antes de passar também, eu queria mostrar essa caricatura aí do Nil. Olha aí, legal. A caricatura do Nil. Que legal. Ali pode ver ali. De 2009, né? Ali está o pequenininho lá na ponta é o Helder, depois o Helder, que já está no plano espiritual, depois o Luiz Carlos também, que está no plano espiritual, a Graça está no plano físico, o Dodô está no plano espiritual, Pedro Mariano continua lá na Rede Bandeirantes, né? O Osvaldo, né, que agora mora mais longe aqui em São José e não consegue vir, e eu e o Rui ali em cima, o Rodrigo que tirou e o Rui colocou em cima, porque na realidade estão todos no mesmo plano. Né? Então, a caricatura do Nil. E eu ontem liguei para o Nil duas vezes, não consegui entrar em contato com ele para ele entrar aqui também com a gente no Zoom, ou então vir junto comigo também aqui no programa. O Nil é uma pessoa importantíssima para o programa Vivência Espírita também. O logo também, né? As caricaturas. Adiantando aqui em 2012. Esse logo aí. Esse logo a gente pode ver que tem três figuras aí, né? Três silhuetas, uma mais clarinha, outra mais médio e outra mais escura. Então, é o símbolo de corpo, perispírito e espírito, né? Então, o Nil... Jorge? Eu achei que eu era o espírito mais obsessor ali, você o do meio e o seu Rui o mais evoluído. Não, mas também é isso também, também é, né? Mas aí o Nil tinha que desenhar a gente... Do jeito que a gente é, aí não ia caber dentro da forma ali, certo? Eu tô muito magrinho ali. Não ia caber ali dentro, então ele deixou desse jeito mesmo, os três iguais, né? Corpo, perispírito e espírito. E o logotipo aqui também, que nós temos dentro do programa Vivência Espírita, que é aqui o nosso painel, aqui também, né, Rodrigo? O que está atrás do Rodrigo ali, que é o Chico Xavier, Jesus e Kardec, que foi feito para nós usarmos no evento do Chico Xavier. E como o estúdio chama Chico Xavier, também o Nil veio aqui e projetou ele gigante e nós mandamos fazer aqui na nossa parede. Sim. Então a gente agradece bastante o Nil. Pena que eu acho que, não sei se o Nil está viajando, mas ele não viu o celular desde ontem cedo, que eu tentei ver se ele podia vir dar uma palavrinha, né? E depois deixei o endereço do Zoom também para ele entrar, mas eu acho que ele não conseguiu ver. Ele sempre ouve o programa e vê, né? Então, mas eu acho que não deu dessa vez. A Célia também está mandando um abraço aqui. Parabéns a toda a equipe do Vivência. Muito importante as informações, principalmente os palestrantes que vocês recebem semanalmente. Que Deus os abençoe. Né? Sim, a Célia Mintes também. Bastante. Rodrigo, vamos direto, porque tem bastante gente mandando mensagens aqui, comentando. Muito legal. Não sei se a gente vai conseguir ler de todo mundo as mensagens, né? Mas a gente agradece aqui de antemão o carinho. Quem ligou para nós aqui foi a Dona Dina, disse que quer ouvir a música do Castelã. Adoro Quanta Luz. Depois a gente coloca mais pro final, né? Então a Dona Dina que patrocinou a gente aqui com as empadinhas aqui, que a gente está na expectativa aqui de comer no intervalo. Né, pessoal? Ó, já deixei aqui para vocês o link, tá, desse story que vocês estão vendo aí atrás. É 17anos.vivenciaespirita.org, para vocês terem acesso a esse. Deixei aqui no YouTube, já deixei no WhatsApp, no Telegram, agora vou colocar no Facebook também, tá? Então o Aécio está tentando ligar para a gente aqui. Aécio, eu não consigo atender aqui pelo Facebook, tá? Então, se quiser, ligue. Ah, ele já ligou aqui no telefone, o Roberto já atendeu. Então tudo bem, tá tudo certo. Já deixei então aqui, entra aí, 17 anos, 17 o número, 17, anos.vivenciaespirita.org, para poder acessar. Então vamos então para os comerciais, a gente volta em alguns instantes. E deixa eu colocar vocês no mute. Nós vamos entrando aqui no nosso momento Giga Vale e antecipadamente também vamos agradecendo aos nossos grandes amigos Carlos, a Silvia, a filha Maria Eduarda, porque o Carlos e a Silvia estão nos apoiando faz muito tempo também. Foi outro que nós conhecemos aí pelo programa, conhecemos indo para Uberaba também, o Carlos, né, e criamos uma amizade muito bacana. E ele, como dono, né? Eles, como dono da Giga Vale, têm apoiado a gente de uma maneira aí muito representativa para nós aqui, como todos os outros, é claro. E agora nós vamos entrar para o nosso momento Giga Vale. O tema é Conquistas Internas e Externas. O homem moderno, criador de excelente tecnologia e descobridor de inúmeras leis que regem o universo e a vida, teima em ignorar a lei de amor, fator causal da felicidade e expressão máxima do divino pensamento. Graças aos engenhos sofisticados da astronáutica, logrou pousar repetidas vezes na Lua, enquanto suas admiráveis naves espaciais viajam na direção de outros planetas do Sistema Solar. E já fala em turismo espacial. As distâncias exteriores têm sido conquistadas a cada dia e a cada hora, aproximando-nos dos diferentes corpos celestes e de variados lugares terrestres. As velocidades são alcançadas de forma desafiadora, já havendo ultrapassado a do som. Para o homem moderno, tem sido relativamente fácil superar esses desafios. Porém, não vence a distância emocional que o isola no lar, dos demais familiares, no escritório, dos colegas, na sociedade, das outras pessoas. Mergulhado no oceano dos conflitos que o afogam, ainda não resolveu viver próximo do seu irmão, em comunhão de elevada solidariedade, encontrando-se e encontrando o familiar, o companheiro, o desconhecido que pode se tornar amigo, o desafeto que pode se transformar em colaborador. As experiências que decorrem das viagens para fora mais o isolam no ninho doméstico, no lugar de trabalho, na comunidade. Nas férias, busca relacionamentos novos com pessoas que vivem longe, que logo se diluem no esquecimento ou na indiferença. E quando necessita de afetos e amizades, coloca anúncios nos jornais, afirmando-se pessoa tímida. Ou então, navega pela internet à procura de alguém que lhe ouça as amarguras, protegido pelo anonimato e descompromissado com a aproximação. Alguns buscam o triunfo no relevo social, na polpuda conta bancária, nas joias de alto preço, nos bens imobiliários luxuosos, nos veículos caros, e esquecem-se de atender ao chamado do amor, que plenifica por dentro tanto os que possuem coisas como os que nada têm. Temos que convir que há um abismo que separa o homem externo do homem interno, entre aquele que vence as distâncias físicas, mas não se auto-encontra, que resolve as dificuldades de fora e não equaciona as de dentro, evitando-as, mascarando-as, transferindo-as no tempo. Inevitavelmente, esse indivíduo faz-se vítima da própria conduta, tornando-se inseguro, insatisfeito, alienado, e não raro, vítima da saturação, da irritabilidade, do tédio, que o poderão empurrar para os alcoólicos ou outras drogas, para o sexo descomprometido, para a loucura, o suicídio ou o crime. Faz-se urgente que alteremos nossa ótica equivocada pela qual temos observado as finalidades da vida, a fim de que encontremos as soluções para os problemas do ser humano em si mesmo. O homem de hoje, enfrentando alta soma de dissabores, angústias e incertezas, não terá outra alternativa, logo mais, exceto viajar para dentro, aproximando-se dos demais indivíduos e redescobrindo a sua imortalidade espiritual, a transitoriedade do corpo orgânico e a excelência do amor como responsável por tudo quanto existe, manifestação natural e especial de Deus. São 9h45. Esse é o momento de gravar. Mário, algum comentário? É o texto que você se explica, né? Nós temos vivido transformações tecnológicas das mais intensas nesses últimos tempos. Isso tem levado o homem a procurar muito mais o ter do que o ser. Esquece até mesmo de ser na busca do ter. Então o texto nos alerta para a necessidade de nos interiorizarmos e buscar a nossa verdadeira essência, no sentido de que possamos crescer espiritualmente. Então vejam, hoje nós estamos envolvidos pelas facilidades do mundo, tudo para nós hoje é mais fácil dentro do aspecto tecnológico. Mas é preciso que a gente possa fugir do isolamento que essa tecnologia tem nos colocado. Então hoje percebe-se numa família, um pai, mãe, dois filhos, cada um em seu quarto com seus aparelhos. Então esquece-se aquela vivência familiar que, apesar de com todos os seus prós e contras, sempre existiu nos tempos passados. Então, gente, é preciso sim dizer que queremos ter um futuro melhor, a necessidade de nos conhecer melhor. E esse conhecimento, evidentemente, está basicamente nessa busca de interiorização. Não nos isolar do mundo, mas viver o mundo criando sim as diferenças, convivendo com as diferenças e respeitando as diferenças. Aqui tem a mensagem do Obrigado, Mário. Aqui nós temos a mensagem do Domingos. Parabéns, Jorge e Rui, que deram início ao programa Vivência Espírita e a todos que fazem parte até hoje. Um forte abraço aos participantes do programa de hoje e, em especial, meu filho Rodrigo, que junto abrilhantam todos os domingos e assim nos aproximamos mais de Deus. A Rádio Vivência Espírita, vida longa a todos aos domingos. Mensagem do Domingos, pai do Rodrigo. Ele colocou aqui uma foto legal pra caramba também, né? Pegou a do story lá e fez. Tem uma mensagem do Edson também. Edson mandou um parabéns para todos pelo programa. Que alegria vivenciar esse dia com todos vocês. Obrigado, Edson. Um grande abraço, meu amigo. Estamos com saudade de você. A Beatriz Porto, emocionada em assistir o programa e ver o story. Viajei no tempo. Gratidão imensa ao Jorge, ao Rui e meus mentores que sempre me incentivaram e pelo carinho e confiança hoje em poder ser uma das apresentadoras do programa Seja Mais Feliz. Parabéns, Vivência Espírita e equipe. Jorge, Rui, Rodrigo, 17 anos de muito amor e espiritualidade. Né? Ali foi o que eu... Aqui na frente. Uhum. Isso, legal. A Bia que participou muitas vezes do programa e hoje é apresentadora junto com a Camila do programa Seja Mais Feliz. Isso aí foi na Rádio Estadão, olha. Uhum. Legal. Rodrigo, vamos passar para a Fernanda ali. Vamos fechar o momento, talvez? Isso, fecha o momento. Tá. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9 horas e 46 minutos. Espera aí que eu não apareci aqui. Então a gente está hoje num programa especial de 17 anos do programa Vence Espírita, né? Rodrigo, só corrigindo aqui, a mensagem não foi do Domingos, foi da Mariângela, sua mãe. Tá bom? Tá, só para corrigir, viu, Mariângela? Tá corrigido. Tá certo. Então o pessoal está interagindo bastante, mas vamos passar para as mensagens. Vou colocar aqui, peraí, deixa eu só liberar aqui o som do pessoal. Estão ouvindo a gente? Fernanda recebeu. Você tinha falado que tinha um amigo, uma amiga, né, se aproximando aí. Ela passou alguma coisa pra gente? Passou um recadinho, sim. Legal. E além dela, Jorge, eu senti vários amigos espirituais, né, querendo também passar uma mensagem, né? Hoje, Manuca, as crianças da casa da Marcela, tinha muitos aqui. Eu achei legal que colocou Marcelo ao quadrado, que é seu amigo, e o Marcelo de Aracaju. Vários dando parabéns para vocês. Mas quem representou eles foi... Pode falar ou ler primeiro? Pode ler. Pode ler? Depois... Pode ler e no final você fala quem quer, né? Vamos lá. Bom dia, meus irmãos. Estamos em um ambiente festivo, de muita luz. Parabéns, meus filhos, por esses anos todos. Parabéns pela iniciativa de enfrentar com coragem e determinação em dirigir a rádio e conduzir com discernimento. Parabéns por tantos amigos que já passaram, deixando um pouquinho do seu ensinamento, dedicando tempo para abordar temas tão variados e tão necessários que a doutrina nos apresenta através dos estudos das obras básicas. Com o trabalho maravilhoso realizado aos domingos, fortalecendo ainda mais a fé dos irmãos, nos consola, traz alegria no coração. Consola, traz alegria no coração e nos lares, além dos aprendizados a cada ouvinte. Continuo tendo amor de mãe ao filho que conheci na terra. Que bom, Jorge, que nos encontramos e juntos trabalhamos. Você conheceu minha história e neste caminho foi apresentado ao pai Joaquim. Esse sim nos representa a humildade, a verdade, a força e bondade. É o que não falta. Trago comigo o abraço dos amigos espirituais, pelo amor, pelo respeito que tiveram com todos. Muitos gostariam de estar escrevendo, mas estamos felizes e deixamos nosso afeto, nosso reconhecimento aos amigos, nossos eternos amigos da Terra e da Rádio Vivência Espírita. Aos irmãos da Coal, meu abraço apertado de amiga e de saudade, Doralice, mais conhecida como Dona Licinha. Bacana, né, Fernanda? Obrigado, viu? Que legal. A gente... É a cara dela mesmo, né? Essa mensagem... A Fernanda já recebeu uma carta da Dona Licinha algum tempo atrás e ela... ter sido representante de todos aí foi muito importante, lembrando que nós fizemos um programa lá na Coal. Nós vamos fazer lá na Coal um programa de lá, né? Na Rádio Bandeirantes a gente estava e fomos fazer de lá da Coal. O programa foi no aniversário da Coal, muito legal. É, e a gente fazia isso daí, né? Fazia. Fizemos em Jacareí, né? Fizemos na AME. Uhum. Muito bacana. Naquela época que era muito mais difícil, né? Você tem que movimentar, levar todos os instrumentos da rádio, levar caixa acústica, levar um monte de coisa para fazer. Mas foi muito legal aquele programa na Coal. Uma linha que nós telefônica fizemos. Também. Tinha, viu? Que contratar uma linha telefônica exclusiva para poder passar. Você tinha que pagar não sei quanto lá da linha. Nós até brigamos já na outra rádio por causa disso, porque ele queria cobrar demais. Nós já fui lá, já xinguei todo mundo, né? Que ele estava querendo explorar a gente. Aí depois ele falou: não, eu faço de graça, falei, agora não quero mais também. Isso. Pronto, os espíritos que nós contratamos para ir lá. Não quero mais. Os espíritos que estavam para ir com a gente não vão mais. Ficaram com raiva de vocês. Agora vocês vão fechar ainda, vocês vão ver. Olha as pragas que eu jogo. Fechou mesmo. Aí, Ari, muito Ari, muito legal, João, Fernanda. Muito legal. Obrigado. Você quer falar alguma coisa mais, Fernanda? Ô, Jorge. Isso, esqueci, né? Fui cobrada. Uhum. Não sei nem se tá lá com a Ari, mas o Helder também passou por aqui. Isso aí você não precisava nem falar, que a gente sabia, né? A gente sabia. Porque ele tá em todas, né? Não tem jeito dele sair fora. Uhum. É que ele agora, foi interessante você falar nele, que nós não falamos muito dele. O Helder foi uma peça importantíssima para nós aqui. Ele era, desde o começo do Vivência Espírita também, junto com a gente o tempo todo, né? Em todos os cantos, palpa toda a obra, ele, o Dodô, né? E muitos outros, todos que nós já falamos aqui, né? Mas o Helder, por exemplo, foi desde o começo. Ele começou depois ali junto com o Fernando, ele começou sozinho nos telefones também. E foi lá atrás da gente para ele trabalhar, né? E um cara, um irmãozão mesmo. O programa que ele participou, não é, Jorge? Foi muito bom. Foi um dos programas que teve mais audiência. Que foi entrevistado. É esse que tá na tela aí, tá? Então, uhum. O pessoal que entrar no store, né? No entrar aí 17anos.vivenciaespirita.org e chegar aí no número 27, no slide 27, tem aí o link para ouvir o programa que ele participou. Justamente o que a Fernanda falou. Que comentou das caravanas para Uberaba. É. Né? Que ele ia para Uberaba todo ano. Não, isso que eu acho legal contar, porque ele vai todo ano. Ele vai para Uberaba contar para a gente as histórias, né? Aquele aqui, a Leia também, que está participando aqui, mandando mensagem para a gente, ele sempre comentava também, ia junto com elas. E foi interessante que no desencarne dele, dia 9, né, do 3, né, de 2017, que está aí no slide, o carro que era da prefeitura. O carro fúnebre da prefeitura de São José. De São José dos Campos, todo adesivado da prefeitura municipal de São José. É. Com a placa. Placa de Uberaba. De Uberaba. E ele desencarnou no dia do meu aniversário, hein? Uhum. Então, para não deixar esquecer mesmo, né? E lembrar também do Dodô, né? Uhum. Dodô, a gente não pode deixar de esquecer também do Dodô. Botar aqui. Né? Ela. Foi um programa muito emocionante, esse o programa que teve com a Sônia, né? Uhum. No dia do desencarne dele também, né? Passagem para o plano espiritual, que até hoje está aí, tá trabalhando com a gente aqui, né? Direto, nos dois livros, no livro da Marcela, tem uma participação muito legal. Diga, Fernanda. Quer falar, Fernanda? É que o Dodô, para quem não sabe, é filho do. Para quem não sabe, o Dodô é filho do Rui, né? Exatamente, filho do Rui. Querido. Uhum. Tá aí na foto. Ari, meu irmão, recebeu. Eu não sei se você escreveu alguma coisa, se algum irmão se aproximou para falar algo. Sim. Pode passar. Então vamos lá. Ah, meus amigos, que alegria. Parece que foi ontem. E eu aqui, do outro lado do Rio da Vida, mas igualmente presente. Quero registrar a minha humilde indignação. Falaram de tanta gente e não se lembraram até o momento de mim? Como assim? Brincadeiras à parte, pedir aos benfeitores deste trabalho abençoado que eu viesse hoje para escrever pelas mãos do nosso irmão aos nossos vivencianos. Não é tarefa fácil, devo confessar, para alguém que, como eu, que fala pouco, vir aqui dar o ar da minha graça nos 17 anos do Vivência Espírita. Devo dizer, é claro, como todos sabem, que não estamos sozinhos. Há uma enorme equipe que se movimenta deste outro lado da vida, onde a gente se tromba o tempo todo, embora nos registrem por aí algumas pequenas vezes. Entre eles, devo destacar as presenças de muitos benfeitores espirituais, alguns conhecidos, outros não. Tive a alegria de conhecer o abnegado doutor Ivan de Souza Lopes, que tem muita influência sobre vivência com os nossos amigos de mais alto. De igual modo, tive a alegria de reencontrar outros colaboradores que também morejam com vocês. O nosso irmão Aloísio Petite, o nosso Dodô, o Krambeck, o Kardec, que sempre estão por perto intuindo vocês. Ah, meus amigos, me desculpem a expressão, que não é muito espírita, mas ilustra bem o assunto. Deste outro lado do trabalho, vocês não sabem da missa a metade. Trago os abraços dos amigos Alamar Regis Carvalho, Carlos Monte Oliva, Dona Licinha, que me pediram para contar a vocês que eles muito se alegram com os 17 anos ininterruptos dessa luta. A Dona Aparecida Conceição Jorge me pediu para abraçá-lo com sua energia mais que elevada. Também nos cabe registrar as presenças constantes da Marcelinha e do Tiago, que junto com Aurélio Augusto, vez por outra, colaboram igualmente com vocês. É isso, meus queridos. Eu não poderia deixar de registrar. Tive que vir aqui em Tremembé para vocês me ouvirem. Que Jesus continue iluminando o nosso vivência espírita, que é uma seara onde Jesus nos situou. Tanta gente que, ao que fui informado, está lotando o estúdio hoje. Também mandaram abraços os amigos Eliana e Marcinho, que frequentam o Castelão. Jorge, Rui, Rodrigo, Carlinhos e toda a equipe. Com Jesus, tudo fica melhor. É o que nos ensinam por aqui. Beijos, abraços apertados, porque aqui ainda podem fazer isso à moda antiga. Do irmão menor de vocês e aprendiz de sempre, Elder Bastos. E tem uma outra mensagem. Pode falar, Ari. Depois. Uhum. Trova vivenciana. 17 primaveras de trabalho e persistência. É Jesus chegando aos lares pelas ondas do vivência. Que o clarim da boa nova, ao raiar de um novo dia, chegue assim aos corações por divina melodia. Assim sendo, desejamos aos irmãos vivencianos vida longa e mais trabalho por centenas de outros anos. Deixo, enfim, reconhecido aos irmãos da Rádio Amiga o abraço bem apertado do Euríclides Formiga. Essas duas mensagens. Ah, o Euríclides é interessante, né, Ari? Ele é um dos mentores seu também, eu considero, mas ele sempre manda alguma coisa para nós, né? Eu costumo brincar que ele sempre me livra. Uhum. Das situações assim. Precisando de alguma mensagem, ele está sempre uma carta na manga trazendo uma mensagem de alegria, né? Legal. E quanto ao Helder, ainda bem que nós falamos antes dele, né? Que na hora que ele estava aí, nós só enganamos ele. A gente falou Exatamente. Que a gente já tinha combinado tudo, que a gente não ia falar dele, para ver o que ele ia fazer. Aí ele correu aí atrás de você em Tremembé para falar daí. Aí enquanto ele estava aí, nós enganamos. Aí nós falamos ele daqui. Falamos aqui dele antes de você falar. Ô Jorge. É verdade. Diga, Felipe. Não tem como a gente ter alguma dúvida, né? Da questão. Quem estiver escutando a gente, quem for escutar isso no futuro, porque fica tudo registrado, vai para podcast e tal. São pessoas com as quais a gente conviveu muito proximamente, né? Uhum. Dodô, Helder, passando por aqui pelo programa, o próprio Alamar, né? Que Sim. a gente. Krambeck, vários dos nossos amigos aí do movimento da região do Vale do Paraíba, participando conjuntamente numa mensagem mediúnica dessa. faz com que seja muito próxima essa relação com a espiritualidade, né? Às vezes a gente fica um pouco distanciado dessa relação no trabalho do centro, ou mesmo vendo mensagens, né, de Emmanuel, espíritos um pouco mais distantes do nosso dia a dia. E aí quando a gente recebe uma mensagem do Helder, ouve falar do Dodô, ouve falar de pessoas que fazem parte, isso fica tão próximo, aquece o coração de um jeito, dá uma certeza do caminho tão grande, né? Que certamente vira combustível para esse programa continuar tendo muitos anos pela frente. Legal, Felipe. Oi, Jorge. Oi, Fernanda. Quando eu falei, né? Eu acho que o Helder está com o Ari. Por quê? Ele chegou aqui em casa atrasado, cansado e meio agitado e cobrando, né? Uh-huh. Olha, vocês não falaram meu nome, tá registrado aí. Uh-huh. Né? E aí, até que veio a psicografia. E aí é daqui, vocês não vão falar com o Helder. Eu achei não. Que ele estava com o Ari. O que fizeram o Helder correr? Brincadeira, vocês dois aí. Uh-huh. Não, mas a gente tem que fazer isso com ele. Porque ele já tinha derrubado meu computador aqui 3 vezes saído do ar. Eu sabia que era ele. Entendeu? Já tinha saído 3 vezes sem ninguém mexer em nada. Só cai quando a energia cai aqui. Já tinha caído 3 vezes. Eu falei, eu sei quem que é, mas não vou falar nada. Nem falava. Falava, Rodrigo, caiu o computador. Rodrigo, caiu o computador. Caiu, mas era ele. Aí ele viu que a gente não ia dar corda, saiu correndo para Jacareí. Quando viu que a Fernanda ia receber outra carta, correu para Tremembé. Por isso que deve ter chegado esbaforido em tudo quanto é canto. Eu fico imaginando alguém, algum médium na Dutra vendo. Passando pro lado. Esse rapaz tá correndo. E a Ieda entrou aqui também e falou, olha, a Ieda é irmã dele, né? Ieda Bass entrou aqui e falou: não, com certeza o Helder deve estar aí sim. E ele deve ter corrido lá também para mandar Ieda dar um recado. Ieda, pelo amor de Deus, fala com ele, pessoal, falar de mim lá também, né? Mas talvez. Agora, nós pegamos ele pelo pé agora, que ele que tá acostumado a fazer isso com a gente, agora ele se danou com a gente hoje, tá vendo? Mas talvez a maior frustração do Helder foi justamente ele desencarnar antes daquele encontro maravilhoso que nós tivemos aí. Exatamente. Dos amigos do Chico. Estava tudo preparado para o encontro, mas ele participou do encontro, né? Disso. E o trabalho que ele está fazendo no plano espiritual, já livre de tudo também, é muito importante. E a gente. Foi isso aí. Eu tenho muita esperança de quando eu partir para a parte espiritual continuar participando junto com o Helder em algum lugar também, com o Dodô, com esse pessoal todo que nos antecederam, porque são pessoas assim muito importantes na vida da gente, que marcaram mesmo a vida. E eu consigo, graças a Deus, eu consigo enxergar muitas coisas nas pessoas que outros não conseguem enxergar. E nessas pessoas eu enxergava. Agora, quando o Dodô desencarnou, que eu fui lá ver o Rui, eu falei pro Rui logo, Rui, não se preocupa não que... Esse aí não vai demorar, não sei, nada para poder começar a trabalhar. E foi tão bonito, foi rápido. O velório dele. Tinha tanta gente, nunca vi tanta gente assim. Eu acho que assim, dele e do Helder, eu nunca vi tanta gente na minha vida num velório só. No caso do Helder, tinha gente... assim, se fosse Covid, né? Atropelando um em cima do outro, tinha manifestação mediúnica, a dona Licinha dando manifestação, o pai Joaquim dando manifestação no velório, o Grupo Castelã, e aí eu fiquei com vergonha do velório do lado, que não tinha ninguém, e o do Helder tinha tanta gente, e ninguém dava nada pro Helder, né? Você olhava ele pequenininho, né? Mas ele tinha um coração tão grande, tantos amigos... Por onde ele passou a fazer a amizade, né? Rodrigo, eu só fico preocupado aqui, não dou meu endereço pro Jorge, porque é isso, ele falou que quando desencarnar vai ficar procurando o pessoal e tal, como é que ele começa a aparecer aqui em casa? É melhor não. Então eu prefiro não dar meu endereço. Mas, foi legal você falar isso. Felipe, isso é questão de sintonia, filho, não tem jeito, quando você menos pensar eu já tô batendo na porta aí. Né? Ô Jorge, eu vou fazer as vezes do Rodrigo aqui, porque apareceu uma pessoa aqui no chat do YouTube que eu tenho certeza que vocês vão querer dar um abraço, que é o Liralcio. Ô, oh, legal, um grande abraço do nosso Liraus também. O Liraus tem um programa muito legal lá junto com o Ed. Toda semana tem a Rádio do Bem, a TV do Bem, né? Que é muito bacana. E ele retransmitiu Vivência também, uma época, né? Uhum, foi. Disso. E agora na rádio. Ed Moreno em concert. É, eles estão fazendo umas coisas bacanas pra caramba lá junto, levando gente diferente sempre pra fazer. A participação no programa. O Liraus que deu continuidade, digamos assim, a todo o trabalho do Alamar também, que o Alamar queria fazer, e o Liraus está dando continuidade. Estamos com saudade dele, esperando passar essas pandemias da vida aí, para a gente abraçar esse povo aí de novo. Ele sempre chama eu para ir lá, mas é 9 horas da noite, o programa dele é ao vivo, eu não sei nem ir para São Paulo, para aqueles lados lá direito, dirigindo. Qualquer dia o Rodrigo me leva lá para a gente ir. É, vamos, ó, tá na hora de encerrar. Vamos fazer o sorteio? Vamos, Rodrigo. Vamos sim fazer o sorteio. Dá pro Mário Vinhas. Só um pouquinho, tem mais um nome. Peraí que então vamos pro aniversário antes, então. Vamos pros aniversários. Uhum. Levanta, por favor, só vamos mostrar. Vamos pro aniversário antes, então, agora. Você mereceu renascer. Achou aí, Jorge? Achei. Vamos lá? Os aniversariantes desse mês agora, dessa semana, né? Vamos começando aqui pelo dia 13, não, 14. Aniette. Fez aniversário. É, dia 13, a Terezinha Petit fez aniversário, tá aqui, que você tinha colocado aqui. É, dia 13 também, dia 14, a doutora Aniette, que a gente não tinha falado semana passada, eu acho. Falando, sim. Aí dia 14, falei, até do Pedro Augusto, lembra que nós tínhamos falado? Então, dia 18, a Nadir, nossa irmã Nadir Paulino, do Paulo de Tá, do Anjo Ismael, né? Grande Nadir. E o Gustavo, o grande Gustavo do Espírito Santo, também dia 18, amanhã tá fazendo um grande abraço pro Gustavo. Gustavo, que é primo do Rodrigo, mora lá em Santos e tá fazendo aniversário também. E ele que ganhou a camiseta lá no começo, né? Lá atrás também, já tirou fotografia e mandou pra gente um grande abraço pra você, viu, Gustavo? Tudo de bom. É, dia 18 também, o programa Vivência Espírita, né? Tá saindo. Aí o computador caiu de novo. Só foi pra dar sinal que ele tá por aqui agora, né? Não, o computador caiu outra vez. Botar a foto do Gustavo aí, em homenagem ao aniversário dele, ó, aparecendo na TV. O Gustavo com os brindes aí que ganhou, né, do programa Vence Espírita, né? Então, quem foram os outros aniversariantes que a gente tem aqui também? Aí tem aqui, não. Ó, dia 21, a Thaís Mazini, do Paulo de Tarso. Ah, e dia 22, a Adriana Arizono, do Paulo de Tarso também. Tem legal. Mais alguém aí que não foi falar? Tem sim. Então tem o 18, tem o programa Vence Espírita, né? É, que faz dia 18, não é hoje, né? Dia 18. Dia 19, Márcio Rodrigues, lá da AME. Ah, dia 26. O Márcio já desencarnou. Já desencarnou. É. Ah, já desencarnou. Então. Ah, por isso que eu tinha que remover aqui. Né? É porque o aniversário é uma coisa muito séria. Porque a gente tem que prestar atenção nisso, sabe por quê? Porque o Márcio não tem problema, então, né? Mas tem que remover da lista, né? É, claro. O Márcio não tem. Na minha tá removido. Ah, tá. É, não, por não, isso que quando eu trago escrito, eu tiro já, tá, né? Mas aí, por quê? Porque às vezes a gente tá falando aniversário, a pessoa que tem que desencarnou lá os parentes pensa que a gente tá fazendo pouco, sei lá, né? É, não, claro. Mas ô, aí, Jorge, e aí acontecem. Já. Aqui, esse foi o último. Aqui no chat também o pessoal lembrou, a Bárbara falou da Arlete, que é dia 11. A da Arlete, nós falamos semana passada. A Arlete faz o programa aqui, Prosa Criativa, o próximo programa aqui, né? A nossa Arlete aqui faz o programa Prosa Criativa daqui a pouco. Nós falamos a semana passada. Então, agora vamos pro sorteio, Rodrigo. Vamos sim. Deixa eu tirar o Gustavo que estava aqui na tela. E vamos para o sorteio. Soltar a vinhetinha. E quem foi o ganhador, né? Vamos passar aqui pro Mário fazer o sorteio aqui pra gente, né? Opa, como é? Opa, mas não tá aparecendo aí na tela. Agora sim. O sorteio do... O pessoal tava reclamando aqui que tava muito baixo o seu som, Mário. Tem que falar. É que, puxa, que ele tá longe do microfone. Longe do puxa pra perto do você, Mário. Tá, aí, tá aí, bem agora perto, bem melhorou, perto. Melhorou, né? Tá melhorando. Bom, tá aqui o papelzinho. Pode abrir. Vamos ler lá. Ler pra gente. 10 horas. Luiz Antônio da AME. Luiz Antônio? Ah, é o presidente da AME. Isso, o Luiz. O pode Luiz. Deixar, Luiz. Eu levo pra ele. Eu levo pra ele o... Legal. Os brindes, a camiseta, a caneca, a máscara e o chaveirinho. Então, parabéns pro Luiz. A semana que vem a gente tá continuando. Então, no meio de janeiro nós vamos continuar sorteando, certo? E até terminar janeiro a gente continua fazendo sorteio dos kits. Ó, precisamos encerrar rápido. Precisamos encerrar rápido. Vamos passar para eles logo, Rui, para eles pedir, para a gente encerrar. Uhum. Então, o Felipe, o Fernando tá aí ainda? Fernando tá aí? Tô aqui. Ô, Fernando. Bom dia, um ótimo. Primeiramente também, então a gente já deu os parabéns para você, mais uma vez parabéns que já assumiu lá na Câmara, né? E espero mais uma vez que você continue com o mandato aí, como sempre foi, trabalhando para a nossa cidade, representando aí também a doutrina espírita, né? Porque o exemplo do espírita é muito importante para a gente ver que quem está na política também tem seriedade. Sim, sim, obrigado por tudo, esses 4 anos aí possa... colher frutos importantes aí que a gente possa fazer diferença na vida das pessoas. Deixar um abraço a todos aí, um domingo especial. Deixar um beijo especial, né? Na mensagem do Helder aí, ele citou meu pai, que um dos grandes trabalhadores ali, o Aloysio Petit. Duas características do meu pai que eu guardo sempre. Ele era muito carinhoso com os filhos, né? Tento reproduzir isso aqui em casa. E era um homem que trabalhava muito, né, Rui? Amigo do Rui, lá de trás. E lá no plano espiritual, lógico que não seria diferente. Um grande beijo ao meu pai aí. Ele era um tratorzão, viu, Fernando? Ele era um tratorzão. Ia na frente abrindo e a gente ia do lado arrumando as coisas. Era fácil acompanhar. Fique com Deus todos aí. Beijo. Obrigado, Fernando. Filipe? Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade. A última mensagem, tem mais um aí ainda? Tem, se mais... escapou uma? Tem, aqui é um saco de mensagens ruins. Ó. Se Deus não teve um estagiário, explique o que é o ornitorrinco. É para você ficar pensando o resto do domingo nisso. Essa para mim. Se Deus não teve um estagiário, quero que você me explique o ornitorrinco, tá bom? Beijo. Valeu por ter participado, pessoal. Adorei. Foi uma satisfação imensa aí revê-los, viu? Espero poder revê-los pessoalmente em breve. Um beijo. Estamos com saudade de você. Da próxima vez, se Deus quiser, você vem aqui no programa também para abraçar a gente, né? Combinado. Fernanda? Eu quero agradecer, Jorge. Foi muito gostoso, né? O programa hoje. Também convidar as pessoas que quiserem participar do nosso trabalho da Casa da Marcela. É toda quarta-feira, às 19h30. É só entrar na Fraternidade Casa da Marcela ou no Face, que é Marcela C. Serapião. E ali eles acompanham, que a gente coloca o link toda semana. Muito obrigado pelo convite. Nada, é transmitido um abraço aqui. A todos. Obrigado você, Fernanda. E é transmitido aqui pela Rádio Vivência Espírita. Né? Nós que transmitimos o Evangelho, a reunião pública da Casa da Marcela todas as quartas-feiras. Chico Xavier. Exatamente. Ari, meu irmãozinho. Quero agradecer esse presente que vocês me concederam, poder fazer parte dessa festa que nos une a todos em torno de Jesus. Como eu disse no começo, é Jesus quem está nos unindo, né? É Jesus quem está nos congregando. Então, que esses 17 anos de trabalho possa continuar por muitos e muitos anos, porque a gente ainda não entendeu o alcance dessas mensagens que levam aí o Evangelho de Jesus. Isso é o mais importante. Deus lhes pague. Se tem uma palavra para falar para vocês, é gratidão. Muito obrigado, meus queridos. Obrigado, Ari. Nós também ficamos muito agradecidos. Calinho? Família Vivenciana, nós agradecemos esse programa maravilhoso. E eu tenho uma frase espiritual que eu acho linda. Quando nós pensamos que temos todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. E é justamente através deste programa que nós temos respostas verdadeiras para as nossas dificuldades. Um bom domingo a todos em família, que Deus abençoe e até o próximo programa. Rodrigo, ao invés de passar para o Rui, quer falar mais o nome de algumas pessoas aí? Sim, sim. Gostaria sim. Só vou colocar aqui, tá, tem um barulho aqui, pronto. Então, pessoal, queria agradecer, né, a todos os vivencianos, lembrar, né, que quem cunhou, está aqui na story também, quem cunhou o nome dos vivencianos foi o nosso irmão Ari Rangel, em 2015, quando a gente lançou a Web Rádio, né? Uhum. Ele cunhou o nome Vivencianos, né, para referenciar os ouvintes aí em 2015. Rodrigo, só corrigindo, né, aqui. Ari, peraí, você quer falar alguma coisa? Pode só para falar do aniversário do Aécio, é dia 21. Tá? O aniversário do Aécio. Então, bacana, tá. Vamos adicionar, tá bom? Lá, a gente adiciona, uhum, aqui. Rodrigo, eu quero fazer uma justiça aqui. Essa, na verdade, a gente tem que ser muito honesto, né? Esse termo foi alguma mensagem que nós recebemos aí no programa. Uhum. E aí aquilo me marcou, eu comecei a falar, mas foi uma mensagem, algum espírito amigo aí que mandou, não fui eu, não. Legal. Mas era para você cunhar, ele mandou para você cunhar, né? Aquela história, a gente não cria nada, né? A gente é só quem cria algo do zero é Deus. É, mas os méritos não são meus, não, viu? Mas agora ficou. Não, mas tem que citar o nome do médium. Tem que citar o nome do médium. Legal. Né? É, que nem o Carlos Sanches falou aqui, né? Que levou uma bronca do Chico Xavier uma vez, porque pô, fez o. Porque ele que imprimia aqueles tiquezinhos, uhum, né? Aquelas mensagens, né, de Emmanuel. E aí uma vez ele imprimiu sem colocar todos os. O crédito. Mas todos, cara, só colocou Emmanuel. Uhum. Ele falou: não, você tem que colocar o livro, tem que colocar a edição, tem que colocar a editora, o tudo mais. E ele já estava prevendo as monte de frases que tem atribuído ao próprio Chico Xavier e não é do Chico Xavier. É. Né? Inclusive aquela, você não pode voltar no passado para corrigir, mas pode fazer um futuro diferente. Essa frase não é de Chico Xavier. É. E é uma frase aí que roda o tempo todo, né? Não tá em... Essa aí é minha, Jorge. Essa então, frase é minha. Então, descobrimos agora. descobrimos agora de quem que é, né? Então tá cheio de frase. Não está em nenhum livro dele, né? Então a gente fala para todos. Quando for mandar uma frase de alguém, uma mensagem, coloca lá quem é o espírito, quem é o médium, aonde está publicado. Nós estamos toda segunda-feira colocando uma mensagem da casa da Marcela. E lá a gente coloca, está no livro tal, foi o espírito tal, foi o médium tal, né? E o capítulo ainda está também, para a pessoa, se sim, quiser procurar, ir lá achar. A gente falou do Liralcio, o Liralcio está na nossa story aí, ó. Uhum. Ele tá na. Foi um dos primeiros programas. Foi um dos primeiros programas que a gente fez transmissão ao vivo aqui. O pessoal fala, live. A gente começou isso em 2015, né? 2016. Uhum. 2016 a gente começou as lives no YouTube. Certo. Isso aí. Então, agradecer então a todos os ouvintes que estão aqui, que participaram, tá? Então, eu não vou poder ler todas as mensagens, senão a gente não vai terminar aqui. O pessoal do Prosa Criativa, que é o próximo programa, já está aqui aguardando para iniciar, né? Mas só comentando os nomes, aqui a Elida Silva, Meire Paviani, a Elida, a Cidinha Siqueira, Benedito Figueiredo, que sempre também está participando conosco, o João Cassal, que é pai da Fernanda, a Ieda, o Rodolfo Alexandrino participando, Josimar Ferreira, o João Ramalho, Josimar Ferreira, a Maria Cristina, a Regina Lisa, a Rosana, a Arlete da Alpino lá, que é do programa Prosa Criativa também, me deixou mensagem, Mercedes Carvalho, Mônica Abreu, Daniel Rosa de Goiânia, que sempre está conosco, a Mercedes Carvalho, Karen Santos, Carlinhos, a Maura Russo, o Aécio César, o Leandro, o Aécio César deixou uma pergunta, infelizmente a gente não conseguiu ter tempo de passar aqui, peço desculpa, Aécio, o Leandro Ribeiro, a Sônia Lino, Regiane Moraes, a Maria Niete Nunes Pimentel, a Sônia Lino, a Fernando Damião, Maria, já comentei, o Filipe aqui com a gente, Gisele Aparecida, Cléa Globo, já a Cléa, se estiver ouvindo a gente, manda pra gente o número da sua camiseta, pois manda pra gente por mensagem, se não tiver, manda pra Yolanda, para mandar o número da camiseta pra gente mandar fazer. Fabiola Dias, João Paulo Gonçalves, Adriano Marcelo Montenegro, a Irene, lá do Espírito Santo, com o Zé e o Gustavo estão ouvindo a gente, a Célia Bila, Leandro Ribeiro, muita gente, a Keila Freire, Osvaldo Júnior, Vera, o Silvio que sempre frequentou aqui também, João Paulo Gonçalves, Daniel Melo, tem muita gente, ó, Érica Leandro, a Leia, Claudinha, Rubens, o Piero, a Ângela Cristina, a Yolanda Garzon, a Juliana Felipe lá de Montevidéu, a Valéria, Rosângela, tem muita gente. Augusto, não, a gente não vai ter tempo pra falar o nome de todo mundo. Felizmente. Daqui a pouco o pessoal entra aqui e tira a gente no tapa. É. Muito Ricardo Carmona aí também, uhum, agradecendo, o Luiz também. Então tem bastante gente, sem falar do Facebook, sem falar do WhatsApp, né? Já deixo aqui um abraço a todos vocês que participaram aqui do nosso WhatsApp, deixaram mensagem também. Então, Rui. Oi, então um grande abraço a todos. E nós teremos no próximo domingo o Hildo Rosa falando sobre preconceito e racismo. E então nós agradecemos aos nossos queridos ouvintes, agradecemos também a dona Cida que nos deu um bolo de presente e agradecendo a dona Dina pelas empadinhas. Será que está sobrando empadinha ainda lá? É, só tem o Beto ali, né? Ainda bem que a outra vez que ela mandou... Pode ir pra Bárbara já ir lá comer a empadinha já, porque senão ela vai entrar aqui sem comer. Pega, pode ver. Vê se não come bastante, hein? Bom dia a todos, muita paz, muita tranquilidade. É, já falamos todos. Já falamos. Só então, o Mário se despedir também. E fazer a prece também pra gente de... Por favor. Hoje nós tivemos um programa de recordações. E como é bom a gente lembrar, a gente buscar nas bases as forças para criar o nosso futuro. Me lembro de uma frase de Paulo numa de suas cartas, quando ele diz assim: e quanto a mim, sei ainda estar longe da perfeição. Mas uma coisa também sei, que é esquecendo tudo o que atrás fica, caminho para o que se encontra diante de mim. Ora, Paulo talvez tivesse muitos motivos para esquecer o seu passado. Ou talvez, como dizem alguns, ele não conhecesse a palavra saudade. Então, como nós vivemos hoje as experiências do ontem, como é bom buscar lá no passado as recordações que nos fortalecem e nos ajudam a criar os nossos objetivos futuros. Então nós agradecemos aos irmãos espirituais, agradecemos a Jesus e a Deus nosso Pai, por todo esse tempo que tivemos de convivência nesse programa. Mas precisamos estabelecer metas, objetivos em relação ao futuro, que esses 17 anos que hoje nós comemoramos possam se multiplicar muitas e muitas vezes. E que a mensagem espírita, a mensagem do plano espiritual, possa ser constantemente lembrada e passada a todos aqueles que estão em aflição, ou a todos aqueles que não estão em aflição, mas veem nas palavras espirituais as forças necessárias para prosseguir na sua vida. Obrigado, queridos irmãos. Obrigado por todo esse tempo de convivência e aprendizado. Mas, sim, nos ajude. Nos ajudem, por favor, a continuar. E que toda a renovação necessária possa ir acontecer. E sempre não faltem pessoas que levem adiante a mensagem, os objetivos, o trabalho, enfim, tudo aquilo que é necessário para que possamos cada vez mais nos firmar na espiritualidade, nos conceitos espirituais, vivendo a nossa vida na matéria necessária, mas nunca nos esquecendo de dar a Deus o que é de Deus. Que assim seja. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. tanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece. Cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz. A voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.